Ainda desfrute de serviços super especiais. Garanta seu espaço nessa grande jogada. Ligue 11 30 78 2211 ou acesse unicocomy.com.br. Os maiores e mais modernos espaços corporativos do Brasil, disponível nos grandes estádios do país. É Halloween no drive-thru do McDonald's. De 27 de outubro a 4 de novembro tem Mac oferta monstro. Com o sinistro Macnífico Bacon Duplo, Mac Fritas Grande e Bebida Grande. Mate sua fome no drive-thru do McDonald's. Energia 97. Energia. Hora do rush, e você presa aqui no seu carro. 5:30 da tarde com o drive-thru do carro. Então liga logo o rádio pra acalmar com seu estresse. Humor e energia com estádio 97. Se liga nas manchetes, sintoniza a diversão. Aumenta esse volume, isso é clássico, é tradição. Mais de 18 anos aqui na programação. A bola tá rolando, quem vai ser o campeão? É gol! Faça chuva, faça sol, de segunda a sexta-feira, 5:30 futebol. Pode acreditar, se perder vai ter placar. Agora estádio 97 já tá no ar. Começando, estádio 97, oferecimento do Extra, vai ter futebol, vai ter cerveja Mistel, vai ter futebol, vai ter Extra Gol, vai que você pode, beba com moderação, tamo ao vivo, hein? Oferecimento também de amendoins, Santa Helena, um golaço de sabor, Mendorato, seu parceiro do futebol, tamo ao vivo, 5:32. McDonald's, eles chegaram no McDonald's, Grand Cheddar McMelt, McFritas Cheddar Bacon e o novinho Cheddar McRib Barbecue com hambúrguer 100% suíno em formato de costela. Aproveite. Aliás, acho que saindo daqui hoje eu vou passar no McDonald's. Mas eu vou. Mas aí é legal, né? Poderíamos ir. Tem coisa melhor do que você sair do programa com fome Afe, e matar sua fome no Mac. Aquela forrada, né? Marcão não tá funcionando aí. Não tá funcionando? Agora tá. Agora tá, Marcão. Boa. Dá aquela forrada, né? Ora, forra o estômago. É isso aí. O estômago. Muito bem. Cadê o mano? Tá aí? Cadê? Tá? Opa, tudo bem, gente? Boa tarde. Não é verdade, mano? Mano, mano, lá no Rio vai sair e vai comer no McDonald's. Ah, vai. Opa, com certeza. Tem um Mac, Domênico Gato, aqui do lado do meu AP, cara. Que sorte, hein? Tem Mac em tudo quanto é lugar. Dias, cara. Tudo quanto é lugar tem, mano. Ô, mano, que beleza, hein? Nossa, nem fala, Sombra. Salva a lavoura, cara. Bora dar salvada mesmo. Ô, Maurício. Diga, RG. Inclusive, RG, me surpreende muito a sua presença hoje aí no ar. Ontem, que tinha 18 anos de rádio, o senhor que disse ontem que a sua folga já estava garantida, os caras te puxaram como se fosse um desenho animado lá pelo pescoço com a bengala, não, sabe? Não, mano, aquilo foi só uma resposta porque o advento aqui... Ele tá se tornando engraçadinho a cada dia. Ele começou a incorporar o espírito, entendeu? Então agora ele tá botando as unhas de bruxa dele pra fora. Então ele tá todo assanhadinho. Aí a gente vai alimentando o peixinho, entendeu, mano? Ah, entendi. Aí depois, só uma paulada nele. Aí depois você dá aquela paulada na cabeça. Mas, ô Maurício, eu te fazer uma pergunta, uma curiosidade. Diga-me. Eu, antes de morar muitos anos aí no Rio e levar a família, eu fiquei um bom tempo sozinho aí no Rio de Janeiro. Nossa, comeu muito. E eu gostaria de perguntar, o que você tem feito, Maurício, para resistir às tentações do Rio de Janeiro, Maurício? Ah, RG, eu vim pra cá, já tô numa outra época, já tô tiozinho, né? Já não sou mais aquele cara da night. Gente, eu, mano... Já não sou mais aquele cara que sai, eu sou um cara sossegado. É só trabalho, casa, mano? Tá nessa pegada, viu, RG? Gente, pra quem não conhece o Mano, ele é totalmente o contrário do que muitas vezes ele se vende. É verdade. Né? Ele é, acho que, o maior tiozinho de 18 anos que eu já conheci. Não, com 18 anos era um semi-tiozinho. Para. É, o homem de água de Lindóia. Tiozinho, né? É verdade, com 18? É, né? Não, aquela mãe frita um hambúrguer, tô chegando. É verdade. Já foi o tempo, isso, viu? Mano. Já foi o tempo. Hoje em dia eu tô meio que aposentado, viu? RG número 2. Tá. Mas, ô Marcão, tua mãe frita um hambúrguer pra você também ou não? Não, pra mim não, mano. Eu tenho que me virar, velho. É, é lógico. Ah, é verdade, mas ela fazia, mano, pro Maurício, mas não faz pro Marcos. Você não é o queridinho da casa? Fazia ou não fazia, mano? Quem é o queridinho? Não. Agora, Marcão. Ah. Quem é o queridinho? É o Marcos, é o Maurício ou é o Marcelo? Ah, pelo fato do meu irmão Marcelo ser o caçula, quando ele era mais moleque, aí minha mãe sempre passou um pano pra ele. Ah, é? E vira e mexe, aí eu e o Mano sentávamos cascudo nele, aí a hora que minha mãe chegava em casa, o chicote estralava. Ah, é? Só que depois, mano, tal, esse negócio de fama aí, esse negócio de importância, aí Maurício Borges começou a ser o rei. Entendi. E teu pai? Não, meu pai sempre foi imparcial. Ele sempre deu umas escovadas no meu irmão a mais. Aí meu irmão, aliás, sempre apanhou mais do que eu. Quando eu apanhava, era porque eu ria do meu irmão apanhando. Então você apanhava tanto quanto. Eu tô nos cascos do meu pai, mas saia pra rua, só fazia a MR número 2. Quebrava vidro de carro. É, fazer alguma besteira aí. Toca-fita, né? Na época, né? Brigava na rua. Ah, é? Parece que vizinha reclamava, era um inferno. A maior coleção de tojo da vida tojo, era do Maurício. Tem vários São Francisco. Era um tojo. Mano, olha, eu vou falar, velho. Olha, eu quero fazer uma denúncia aqui. Os vizinhos achavam um tojo. Estádio 97, denúncia. Ah, pô, sacanagem. É isso. Ah, é verdade. O pessoal da Anatel tem que ver isso aí direitinho, né? O que aconteceu? Meu amigo aqui, o Denilson Aquiles Siqueira, tá lá no nosso Facebook, lá na live. Pelo amor de Deus, Sombra, tem uma emissora na sintonia da energia. Pô, que sacanagem, né? Essas rádio pirata aí em cima aí da energia. Sacanagem isso aí, velho. Sacanagem. Puta falta de sacanagem, não foi a frase da menina lá? É, falta de sacanagem, velho. Puta falta de sacanagem. Vamos ficar de olho aí, hein? Mas, ô amigão, você que tá assistindo então pelo Facebook, você não tá conseguindo ouvir através da frequência modulada, né? Através das ondas de FM aí, devido aos dos imbecis daí da rádio pirata. Esses trouxa aí. Mas você, então, assista através do youtube.com/radioenergia97. Você assista também através do facebook.com/energia97fm, tá bom? Não perca. É isso aí, não deixe de acompanhar. Deixa ver. Não importa se é através de onda, de cabo, né? É isso aí. É isso aí. De tudo, velho. Vamos lá, seu vamos Bento. Vamos lá. Seu Bento, vamos lá. Corinthians. Você tá mais magro, seu Bento? Também, Coringão. Vamos lá, agora vamos lá. Mais seu Bento tava mal ontem. Ô, seu Bento, é verdade que ontem você tava com o bumbum gripado? Não? Rapaz do céu, É mesmo, seu Bento? Tava com o bumbum gripado. Eu falei, você vai ter branco, coisa com mota, vai ficar ruim. É, velho, não dá. Nada com ele, não. Graças a Deus. Vai pegar coisa do mota coisa é do sujo, mal. Cuidado. Seu Bento tava parecendo aquelas máquinas de chapiscal. Assim, o mota é sujo? Que isso, que nojo. O mota é sujo. Isso, o mota é sujo? Que porra é essa? O mota é sujo de pecado. Vocês nem sabem, nunca pegaram. O mota é pecaminoso. É verdade. Onda, velho, que coisa. Eles só nunca pegaram, velho. Eu também nunca peguei também, não, velho. O mota é infecto. Eu nunca peguei, não. Isso aí você pode falar, hein, fião. Não tem nada aqui, não. Mas não é por falta de vontade de um dos lados. Já recusei dinheiro do senhor. Mas eu não. Pra ele. Mas quanto que foi? Já mandou, Mota? Já mandou? Chegou a. Quanto, seu Bento? Oficialmente mesmo, assim, um conto. Milzão, assim, agora? Na hora, dinheiro. Com elastiquinho. Então, mas só as carpas ali. É pra você mandar ou pra ser mandado? Não sei, eu não cheguei na. Ah, entendi. Não, só pra saber. Você não definiu a negociação. Eu não cheguei nesse assunto. Entendi. Já recusei na hora. Já não quer nem saber, né? Mas isso é verdade, mas a negociação foi aberta. É que o ouvinte tem curiosidade. Você não sabia se o dinheiro era pra perder ou pra ganhar o jogo. Segundo a tabela do. Mala branca ou mala preta? Segundo a tabela do Mota, quinhentinho. é pra ele dar. Na verdade, o Mota queria a mala marrom, né, o seu bem? É pra ele fazer, hein? A mala marrom? Nojo! O Mota queria a mala marrom, Marcão. Quem é o Mota falar de nojo? Não, dá uma olhada. O porco quer falar de nojo. Que nossa senhora, que deitada. Por que, porco? Você já deitou comigo pra saber se eu sou porco? Não. Olha, se deitar, parece assim. Falou a baleia com a teta suada. Falou a baleia com a teta suada. As dúvidas serão esclarecidas. Quem tem fungo de na teta aqui amanhã, o Vieira vai dormir na casa do Mota, vai tirar todas as dúvidas, e vai deixar claro, vai deixar claro se o Mota é sujo, não é? Para as bolas. Eu não quero deitar com essa baleia posso de teta falar, suada. Me deixa na Cracolândia, mas não me deixa na casa do Mota, velho. Nossa senhora. A teta suada aqui que tem fungos embaixo da teta. O cobertor da Cracolândia é mais cheiroso que o Mota. Mas cada vez que nós fomos lá no jogo da Copa, era limpo lá, tudo limpinho, tudo beleza. Não, a casa era. Ah, minha casa e eu sou. A casa reflete você, filho. A casa era. A casa reflete você. Se você é porco em casa, você é porco na vida. Cara, Mota, a casa dele hoje parece um cativeiro. Eu sou limpinho, velho. Depois do banho, eu passo o óleo. Passa óleo. Óleo de amêndoa cheiroso. Que nojo. Ele passa óleo. De amêndoa. Ele passa aquele salada. Óleo de amêndoa. Ele zoia. Eu passo óleo de amêndoa, meu bem. A gente nunca perguntou disso. Aproveitar esse momento. Você tá solteiro? Como é que tá? Solteiro, tô na pista aí. Quer mandar nude? Então, você que tá ouvindo aí. Acima de 80 quilos. É nóis. Peraí, acima de 80 quilos ou acima de 80 mil na conta? Não, 80 quilos. Dinheiro não traz felicidade. Falou. Na cama não. Na cama não. Mas compra. Quem disse que você tá atrás de felicidade na cama, Cláudio Mota? Lógico que eu tô. Para. Ô, filho, tô a perigo. Ó, quem quer felicidade na cama, meu amigo? Vai numa bela loja de colchões. Certo. Não é verdade? Compra aquele colchão bacana. Você vai ter uma felicidade incrível. Aquela bela TV. Eu tô falando aqui, não, tem gente que vai em outro lugar pra buscar felicidade. Isso é uma bela felicidade. Tem gente que vai buscar em outro lugar a felicidade, viu? Aquele belo colchão King Size. O Marcão, por exemplo, vai buscar em outro lugar. Aquele lençol de fio egípcio, né? Ah, isso é bom, isso é gostoso. 5 mil fios lá, aquela desgraça. 1 milhão de fios. 1 milhão de fios. Que está na sua cama, pegar o vídeo de reais. Mas vamos lá, Bento. Né? Fala aí do Coringão aí. Vamos lá. Hoje eu já vim treinando 2 dias já o Carilli com o Camacho no lugar do Maicon, né? E o Clayson no lugar do Jadson. Jadson. E essa é uma tendência aí que deve acontecer pro jogo de domingo. Hoje o Fagner saiu aí com uma trombada. O Giovanni Augusto não joga e ferra os titular, né? Hoje ele chegou, deu uma chegada. Ele tá nessa pegada aí? É, foi uma bola dividida, o Fagner com ele, lateral do campo ali. Já que eu não jogo. É, deixou no xizinho o Fagner. Caramba, velho. Tá vendo esse extra de jogo é importante. Não pode promover esses tipo de coletivo com pegada. Pega pra capar. Ah, mas Sombra, isso aí é acidente de trabalho, né, irmão? Aí não, sim, também se ficar nessa da onda, o jogador pode ser do ônibus e torcer o pé. Isso daí é o de menos. Mas, né? Mas eu vou te dar um exemplo. Por exemplo. O Domênico Gato, por exemplo. Você sabe exemplo. Que ele vai ficar sem falar não faz sábado isso. E domingo inteiro só pra preservar a voz pra segunda. Ele não vai chegar e começar a se esgoelar por aí. Verdade. Ele tá esperando a segunda ansiosamente pra botar a voz dele no mundo. Ele falou pra nós hoje. Ele assim, tava almoçando em casa, e aí a mulher dele perguntou. Não almocei em casa hoje. Ele pegou um guardanapo e escreveu: não posso falar não que posso hoje falar. Tem estádio 93. Tô me preservando, tem Entendi. Estádio. É. Preciso tirar um barato dos corintianos, Não vai tirar também. Não vai tirar, vou tirar. Não vai tirar também. Sombra vai ficar pianinho. Pode falar o que ele quiser no final de semana, que segunda-feira ele vai estar mudo aí. Vamos ver. Se quiser arrancar a língua, pode arrancar a língua. Isso. Falou de coração. Não, claro que não. É, agora, com relação aí ao encontrão aí no treino do Corinthians, Bento, na boa. É um acidente de trabalho, poderia acontecer com qualquer um, entendeu? Tipo. E o Fagner, ele saiu ali, foi preservado da atividade, virou dúvida pra domingo. Mas eu espero que ele jogue, cara. Porque se ele não jogar o lateral reserva, é o Léo Príncipe também. Léo Príncipe. Nossa, mãe. Ele, inclusive, foi o cara que deu a continuidade no treinamento. Aí o Dudu caindo ali não é uma boa, nossa, né? Não, mas é que tá. Isso mostra agora pra quem critica e pra quem fala mal a importância que o Romero tem dentro de uma partida como essa. Porque, por exemplo, o Romero naturalmente ele joga na esquerda e o Jadson joga na direita. O Cleison entra no lugar do Jadson, ele ia jogar ali naturalmente no setor direito, ali na direita do campo. O que o Carille vai fazer se o lateral for o Léo Príncipe? Aí você inverte o Romero. Você tira ele da esquerda e coloca ele na direita pra, inclusive, ajudar o Léo Príncipe na marcação do Dudu e do Egídio. Porque imagina Dudu e Egídio nas costas do Léo Príncipe. Você tem um cara igual o Romero, você faz com que aquele lateral não fique sobrecarregado. A chance dele ficar tomando bola nas costas e tabelinha na frente dele é menor. Então é importante ter um cara assim, que nem o Ale, que deveria estar aí, não está ainda. Eu espero que ele chegue daqui a pouco, para ver se ele tem talvez a mesma leitura e dê o braço a torcer para falar que, nossa, o Romero de fato é importante. Mas tudo bem, eu tô esperando ele chegar, não quero falar na ausência dele. Agora, com relação aí à notícia que estavam falando aí de mala branca e tudo mais, na boa, Bento, eu acho, claro, a gente tem que respeitar os repórteres, os canais, etc e tal, mas matéria extremamente infeliz aí por parte do UOL, com todo respeito ao portal, com todo respeito ao repórter que colocou aí a matéria no ar, mas na boa, como é que você sugere? Ah, porque pessoas ligadas a jogadores me confirmaram que aconteceu isso. Gente, convenhamos, uma matéria como essa, você tem que dar nome. Você tem que expor. Chutou, jogar palavras, né, ao vento. Ah, então, é complicado, Vira. Porque você jogar palavras ao vento numa situação como essa é um pouco demais. Complicado. É leviano. Porque imagina, o time do Corinthians, aí você tem dois jogadores aí que estão com luvas atrasadas ali. Você pega lá o Jadson e o Gabriel. Você tem aí o Carlinhos. O Corinthians, ele não pagou aí o time lá do Carlinhos aí. Inclusive, tem até um problema na justiça aí que o Corinthians pode perder o jogador. Aí você pega lá, por exemplo, os credores do Corinthians. Eles do nada abrem lá o site e tá lá, Corinthians premia o Cruzeiro com uma mala branca de 500 mil. Convenhamos, cara. Se você tem prova com relação a isso, é legal. Não tô aqui cerceando o direito de ninguém falar do Corinthians. Tem que ter, de fato, aí. Eu acho que o futebol é legal quando você faz alguma coisa e apresenta as provas. Agora, você colocar uma matéria no ar, tá certo? Sugerindo que o Corinthians teria dado uma mala branca pro Cruzeiro. Sem apontar quem recebeu, quem foram os jogadores que estavam comemorando o fato de ter recebido a mala branca, quem do Corinthians deu essa mala branca, aí fica um negócio um pouco subjetivo, cara. Inclusive, jogadores do Cruzeiro aí também postaram inúmeras mensagens, mano, aí também no Twitter, porque mexe não só com o Corinthians, mas com o Cruzeiro. Porque é complicado. Imagina só uma situação dessa, aí os jogadores, aí o Thiago Neves falou um monte. Aí desmerece, né, mano, a qualidade do Cruzeiro. Os caras são campeões da Copa do Brasil, eles não podem chegar e empatar com o Palmeiras em casa, né? Não, mas ouvi, era que de fato existe a mala branca no futebol, ó, que ninguém é otário. Claro. Inclusive, claro, tem até mala preta. Vocês acham errado? Agora eu faço a pergunta, mano. Você acha errado a mala branca? Eu não, a preta, Domênico, eu acho errado. Ô, Domênico, apesar de eu achar aqui que é válida a mala branca, cara, mas falam que é ilegal. Porque geralmente falam que é um dinheiro vindo aí oriundo de caixa 2, porque ninguém declara. Corre. Tanto o cara que dá o dinheiro quanto o cara que recebe, dificilmente você vai ver um recibo aí de alguém. Ó, recebi X do Corinthians pra receber, pra ganhar o jogo. Os caras não vão dar, meu. Então, geralmente é um dinheiro que entra, que não é computado, nem no clube que dá o dinheiro, nem pelo jogador que recebe. Então, teoricamente, criticam por causa disso. Mas uma coisa é você dar um bônus pra que alguém possa vencer uma partida. Outra coisa é você comprar um resultado, que é o caso da mala preta. A preta. Eu não acho a mala branca legal, não, cara. Também não acho a mala branca legal, não. Vocês acham? Mas mesmo assim... É o Cássio até entrevista, né, mano? Não é ilegal, é imoral. O Cássio... Então, mas você acha? Você acha errado, Sombra? Eu acho ilegal. Não, não ilegal, é imoral. Não, mas falam que é legal também, viu, Sombra? Não, lei, eu não disse que é ilegal. Que... O cara tá ilegal? Lá... Não, não é ilegal, não. Não, não, é sim, porque a lei aí diz, o Sombra... É ilegal? Então. Eu vi uma declaração aí de um advogado falando isso, porque você não pode aí, segundo a lei desportiva, sei lá que raio que é, um clube que remunera. Por exemplo, o Domênico é jogador aí do Palmeiras. Sim. Eu sou dirigente do Corinthians, eu não posso remunerar o Domênico aí com uma quantia em dinheiro. Entendeu? Isso daí, teoricamente, é proibido. Isso é ilegal? Sim, segundo o advogado que falou a respeito disso, ele disse que mas é uma só atitude ilegal. Só muda a cor, quem aceita um, aceita o outro. Não acho não, RG. Ah, para. Não, peraí, mas aí... Não peraí, acho peraí. Não. Você aceitar, opa. Pera só um pouquinho. Eu acho muito diferente uma mala da outra. Você aceitar uma grana pra você jogar ou ganhar alguma coisa. Ganhar. Olha, eu tô dando uma grana pra você ganhar o determinado jogo. É uma coisa. Você tá incentivando o cara, um incentivo a mais. Você dá uma grana pro cara perder, aí... aí é que tá a coisa. Aí você tem. Domênico. Aí você tá prejudicando outros. Mas, Domênico, acho que quando você dá a grana pra você. É a mesma coisa que o time de futebol. Mas, Domênico. Ué, o time de futebol. Mas, próxima, o time de futebol. Pera só um pouquinho. Se não vier o Turu, a gente vai se dedicar tanto. Ué, pera um pouquinho. O time de futebol é a mesma coisa, gente. Mas é dentro. Tem mala branca dentro do clube. Se você for campeão, eu te dou um bônus a mais. É uma mala branca do clube com o jogador. Mas, Domênico. Não tá previsto no salário, não tá previsto em porra nenhuma. Aí o clube fala assim: não, mas se ganhar, eu vou dar um milhão pra todo mundo. Você tá recebendo de terceiro. O cara que tem a necessidade de 500 para fazer a mala branca, ele tem a necessidade do 500 para fazer a mala preta também. É diferente. É diferente de você receber. É diferente de você receber uma. Mala preta de branca é diferente. Cara. É diferente de você receber uma premiação da rádio para qual você trabalha. Pô, desculpa. Mas, por exemplo, não tem comparação. E na próxima o cara não vai chegar e vai Mas não falar deixa de assim, ser uma coisa, uma mala branca? Ô, Domênico, e na próxima o cara pode falar assim: ó, se não vier aquele touro da mala branca, um incentivo, a gente não vai correr tanto como não, a gente e não corria. É só mas isso, aí, Mota, aí, você aí, imagina, aí. Domênico, não, por exemplo, é assim, ó, o Atlético Goianiense. Quer ver um exemplo? O Atlético não Goianiense tem mais nada ele é o último colocado do Campeonato Brasileiro. Já caiu. Já caiu. Aí você oferece uma mala branca pra ele jogar bem contra um determinado time. Sim. E os caras dão a vida em campo. Sim. Você imagina o torcedor do Atlético Goianiense, cara. Fala, porra, peraí, cara. Esses caras não estão jogando nada o campeonato inteiro. E agora que veio um incentivo, os caras estão dando a vida em campo. Eu acho também que há uma interferência na disputa do torneio. Claro. Eu penso na interferência. Sim. Porque, por exemplo, o Atlético, vamos supor, vai, os caras recebem uma grana pra ganhar do São Paulo, vai. Vamos supor, vai ter essa. Atlético e São Paulo. É isso aí. Lógico, não é interesse de ninguém aí da mala branca pro Atlético ganhar do São Paulo. Que seja. Parece que não. Bom. Vai lá e dá uma grana. Mas o próximo jogo do Atlético Goianiense não dá porque o adversário não interessa. Você interferiu no campeonato. Você está interferindo no campeonato porque o ser humano, o problema não é se a mala é branca ou é preta. O problema é da parte de quem recebe. Quem recebe é que está em julgamento. Porque por dinheiro, muita gente faz tudo. É, ué. Muita gente faz tudo. Tem gente que mata por dinheiro. Imagina jogar mais. Então eu discordo dessa coisa de um clube dar dinheiro pro outro. Embora isso todo esse away hoje tenha sido levantado a partir de uma matéria do UOL, que eu concordo com o que o Mano disse. São essas coisas jogadas, né? Essas coisas jogadas no ar, amigo de não sei quem que falou, papapá, acho muito estranho. Eu também acho, tem que chegar você coloca e mostrar quem foi. Esse papo de me falaram, porra. Mais ou menos que nem o da justiça lá, falou e não falou do de deputado. Agora, como disse o Mano, e também eu recebi uma informação aqui do Zé Fontinha, a mala branca, ela é ilegal. Ah, mas desculpa, eu acho, só muda a cor. Agora, pra minha opinião, quem recebe branca, recebe preta. Quem recebe preta, recebe branca. Eu não sei se dá pra generalizar, mas... Não, acho que não. Eu acho que tá factível. Aí, não, mas aí eu discordo, viu, RG? Com relação a uma bonificação é uma coisa, agora você entregar um resultado é outro. Mas com relação a isso, Sombra, também esbarra naquilo que eu acabei de falar, cara. Porque geralmente isso, quando acontecia, e aconteceu muito no futebol, era aquele lance lá que o jogador que recebia, ele não dava um recibo. Então, a partir do momento que você recebe uma quantia X... oriunda de um clube que também não declarou a saída desse dinheiro do caixa, é um dinheiro que teoricamente é escuso. Como é que você recebe uma quantia grande em dinheiro sem declarar isso daí? Como é que você comprova isso no imposto de renda, por exemplo? É complicado. Olá, eu sou o Alê. Olá, Alê. Ah, chegou, né? Como é que tava esperando aqui. Tava te esperando? Vai dar uma deitada em você aí. Porrada eu no chamei, Alê, nem eu chamei o Mano pra fazer um gelo bioral essa semana lá no Rio. Não rolou. Eu não saio com gente da tua laia. Nossa senhora! Mandou essa? Não saio com quem não é da barra daqui. Ele acabou de dizer aqui que serviço, hein? casa, serviço. Serviço, casa, serviço. É porque eu moro longe, Alê. Você tá muito longe de mim, cara. Você tem que vir morar pra cá. Não, eu não tenho roupa para frequentar os lugares que você frequenta atualmente. Tadinho. Mas boa tarde para todo mundo que está aqui, menos para o Mota, né? Boas, Ale. Menos para o Mota. E para quem está nos ouvindo também, feriado, que é um dia que a gente vai trabalhar sem trânsito, né? Finados. Isso é uma boa, hein? Finados é que nem dia dos namorados, né? Como assim? Né? Que não faz parte das comemorações, mas tá melhor que os homenageados. É verdade. Tá melhor. Mas é que esse que o Mano falou é o seguinte, nunca sai do clube, né, esse dinheiro. Não sai do clube. Nego que faz ali um rachixe. Os próprios jogadores. Faz o quê? Rachixe? Não. Rachixe. Rachide. Melhor, vai na minha. A Xinge é melhor. Faz uma divisão. A Xinge é outra coisa, né? Faz uma divisão, pega ali um torcedor que é rico, pega outro que é dono do não sei o quê. E é sempre por fora do clube. Às vezes é um empresário? É por jogadores, né? Composição do conselheiro. Um jogador liga pro outro e fala, ó, vai entrar. Não, sim, mas tô falando, quem dá o dinheiro, quem dá. Geralmente são os conselheiros. É, a gente por fora do clube. Isso aí não entra na contabilidade do clube, né? Será que aquele cara lá que tem as malas de dinheiro, lá, o Gedel lá? É. Ele era um cara que. Poderia, um cara desse, né? Um cara desse tem certeza. Dinheiro mesmo, uma mala de dinheiro. Isso, e não costuma declarar muito, né? Ele não costuma declarar muito, ó. Uma pessoa. Pouco. Aí, galera do futebol, aí, uma pessoa indicada aí pra trabalhar nesse esquema de mala branca. Eu nem tô nem falando que teve mala, não teve mala, só tô falando que não, isso não tá na contabilidade do clube e acontece muito mais do que a gente pensa, né? Ale, longe com de certeza. Querer criar confusão, obviamente. Longe. Mas já criamos. Mas a gente não pode deixar de comentar. Ih, rapaz. É, o Jadson. Jadson. Eu gosto. Segundo foi noticiado. Pelo Mota, foi afastado para a equipe do time titular para o time reserva. Foi afastado do time titular, colocado no time reserva. Postou uma foto lá, ele e um amigo já bem barrigudo. Que filha da mãe. Cara, me vergonha tem hora, mas enfim. Dá uma vergonha. E ele dando aquela encolhida, né? É, e ele e o Jadson... Falou o quê? Um tanquinho, apontando pra barriga, falando, se tá ruim pra mim, imagina pro craque de Londrina, o André, que é o cara que tá do lado dele, meio gorducho. Sim. Meio gorducho. Você viu uma resposta pra direção do Corinthians, pro Carilli? Não, peraí, tem nada a ver uma coisa com a outra. Crise começou. Porque havia insinuações de que ele não estava bem em forma. É. Não, mas havia insinuações não, Sombra. Tem uma imagem do Jadson aí depois da partida contra a Ponte Preta, que ele tá sem camisa. E ele tá com a barriguinha ali um pouco saliente, mas deve ter comido ameixa, irmão. Comeu ameixa, voltou ao normal. Deu uma de seu bem, né? Então já... Deu aquela expulsada no corpo estranho. O nome dela estranho. Era ameixa? Ameixa. Não, tinha mas, um programa que tinha frutinha, não tinha? Tinha, fantasia. Era de frutinha, era. Não é fantasia? Fantasia, né? Mas a resposta não foi nem pro Carilli, viu, Sombra? Foi mais pra mídia que tava polemizando em cima dessa imagem aí, o pessoal repercutindo aí em cima dessa imagem. Inclusive, se você colocar na internet, você até tem. Aí vou mandar no grupo aí pra vocês darem uma olhada, eu tenho a foto também. Mas a resposta não é pro Carilli, não. Eu acho que ele não iria mandar pra imprensa aí por parte da torcida também. O IMC dele tá 30, mano. Ele não ia mandar pro Carilli, não. O preparador físico do Corinthians falou que o Jadson ele tá com o mesmo peso de 2 anos atrás e que o percentual de gordura dele tá em 10%. Isso é bom, mano? Mas eu também não confio. Ó, pra falar a verdade, é muito bom, Sombra. Ainda mais um atleta aí, cara, precisa ter... Você não, claro, ele não vai ter o biotipo de um fisiculturista. 10% tá numa margem razoável, cara, mas eu também não confio na... Só preciso perder 20. Mas eu não confio, Sombra, nesse sistema que muitos clubes acabam adotando também, fazendo teste aí com adipômetro. Adipômetro não é confiável, acho que o mais confiável é quando você faz aquela bioimpedância. Isso daí de fato... Pisa na balança lá. Essa daí é melhor. Ô, mano, você consegue tem detectar, quanto inclusive, o que é... de gordura, mano? Faz tempo que eu não faço a minha bio aí, mas a última vez que eu fiz aí eu tava com 8,5. Nossa, chupa Jadson, hein? Nossa, e Marcão, você é Marcão? Seco. Hoje em dia eu não sei mais quanto eu tô, não. Você tá com quanto, Marcão? A última vez que eu fiz eu tava com 7,5. Nossa, que deitada. Deitou, chupa Maurício. Em cada perna, onde? Com essa você barriga chama de cocô ele de gordinho, tem, Marcão? Você chama de ele de gordinho? Não, meu irmão tá um coitado, velho. Às vezes eu... Se ele chegar em casa com uma bandana na cabeça, eu acho que é o Cazuza. Nossa, que isso? Eu vou falar. Que bacana, ó. Minha massa esquelética com a minha massa gorda e com... Não, mas é a massa esquelética. Na bioimpedância você consegue detectar o que é água, o que é massa esquelética, o que é massa gorda, enfim. É. Você tem tudo. Mas desculpa, irmão. O shape aqui tá em dia, mano. E, inclusive, eu não tenho tempo ruim, não, irmão. O bagulho é o seguinte. Olha lá, Nossa senhora. Olha, uma das coisas mais gays que eu já vi no estádio no PPC. Ali é Oliveira. É verdade. Ali que esse umbigo parece uma piscina regã. Essa é a primeira coisa. Isso aí não é umbigo, é um porta-tazo, né, velho? Vamos combinar. E seria definitivo ele falar chiclete pra tirar, pra quem tem dúvida, falar um chiclete. Chiclete. Agora, eu não vou mais na balança lá no coisa, porque eu cheguei à conclusão que o que tá mais pesado pra mim mesmo é a consciência. Essa aí que tá. Essa aí já foi, né? Essa não tem mais jeito. Entregou pra Deus. Boa. Mas é isso. Então, boa. O Coringão, Bento, só pra finalizar, possivelmente teremos aí duas alterações. Ah, resumindo essa história. Ah, legal. Juvenina Pérola Negra. Estão de brincadeira. O Maicon sai. O Maicon sai, dá lugar pro Camacho e o Jadson possivelmente também não jogará de titular essa partida para que possa jogar o Cleison. E o Fagner virou dúvida. Mas eu acho que ele vai pro jogo. Ok. E aí, você já sabe o que significa o TCL que está na camisa dos árbitros? Não sabe ainda? Então tá perdendo, rapaz. Já tá todo mundo comentando. TCL é a marca de TVs que mais cresce no mundo. E você sabe por quê? As TVs da TCL têm a mais alta tecnologia e qualidade de sobra. Tem uma linha completa de televisores que vai de 32 a 75 polegadas. Sabe aquele modelo QLED tela curva dos seus sonhos? Aquela imagem impressionante Ultra HD 4K com aquele som impecável? Então a TCL tem tudo isso e muito mais. Tem modelos com soundbar integrado, Android TV, comando por voz e até moldura metálica. Entre agora no site semptcl.com.br. tcl.com.br. Estádio 97 da Energia 97 FM, também no oferecimento do McDonald's, mano. É, meu amigo Sombra. É Halloween no drive-thru do McDonald's, galera. Epa. Do dia 27 de outubro ao dia 4 de novembro vai ter Mac oferta monstro, hein, rapaziada? Com o sinistro Magnífico Bacon duplo, mais Mac Fritas grande e bebida grande também. Para os corajosos, no drive-thru do McDonald's da rua Henrique Schaumann haverá uma experiência única e assustadora, hein? Para realizar o seu pedido, você vai ter que passar por dentro de um túnel fantasma assustador, Motinha. Ah, mas não tenha medo, não tenha medo não, não precisa ter medo, tá bom? Venha matar a sua fome com requintes de crueldade no drive-thru do McDonald's. Beleza, esse é o Estádio 97, também no oferecimento do Extra. Vai ter futebol, vai ter cerveja Mistel, vai ter futebol, vai ter Extra Gol, vai que você pode, beba com moderação. Exegue a faculdade do Etapa, formando o melhor em você. Nissan, faça um test drive, porque quem testa, compra Nissan, seu bem. Porco. Nós. Porco. Fala de nós. Gol. Agora quem dá bola é o porco. O que é isso? Versão. Que versão nossa, cara. Agora quem dá bola é o porco? É que o seu Bento, depois de ontem, ele deu uma mistura. Tá misturando tudo aí. Vamos lá, vamos falar de nós aqui. Ó. Nós. Nós todos. Vamos falar de nós oito aqui. Ontem tava sozinho. Nós. Tá filmando isso aí, sabia? Tá? Então é só nós. Só nós. Só nós. Nós só? Do Domênico, é o seguinte, hein? Hoje não teve nada lá, a imprensa não pôde acompanhar o treino do Parmeira. Certo. Também, ao final do treino, geralmente alguém fala, algum jogador... Ninguém falou? Não falou ninguém. Sinto. Então, tá segurando um pouco, é por causa dessas declarações aí do dia de hoje também e tal. Então vai dar segurada. Mistério, mas a gente sabe mais ou menos qual é o time do Parmeira. Ó, não surpreenda se o Mina... Tem que voltar. É, o Mina deve jogar no lugar do Juninho. Certo. Depois do golaço que ele fez. Juninho artilheiro, né? Vou falar pra você. Quanto foi, qual mesmo? Foi o gol mais bonito, Sombra? Ah. O Juninho esse. Ah. Ou o Oséias. Ah, não, Oséias. Mas o Oséias. Oséias foi um golaço? Ah, o do Oséias foi um golaço. Agora teve mas o Juninho Pará fez o golaço, hein? Né? Teve o do Pará também que ele meteu na gaveta. Ele deu a bica pra dentro do gol, o Juninho. Oséias vai vir aqui. Mas, gente, o do Oséias, ele... Gente, eu ainda acho... Ele teve uma crise de ausência ali. Ele teve uma crise achando que ele tava atacando o adversário. É, porque foi muito forte. Né? Não, foi o, mas o Juninho prêmio... também bateu forte pro gol. Golaço. Não, mas o Oséias, Domênico, ele pulou de olho aberto e cabeceou ali onde ele quis, cara. Tipo, assim, consciente. Não foi que o Oséias errou a cabeçada, ele acertou a cabeçada. Não, se ele quiser, sim. Quanto foi aquele jogo? Mas ele repetiu depois, acho que por alguns segundos ele não sabia onde ele tava. Pô, rapaz, eu não lembro o que... Ele repetiu depois. O jogo ele fez. Quando o jogo empatou. Eu acho que foi empate, né, mano? Foi 2-2, se eu não me engano, aquele jogo. Foi Palmeiras e Corinthians, não é? Foi. Aquele é o prêmio do gol mais bonito do ano da FIFA. É. De gol contra. De gol contra. Podia fazer isso, né? O gol mais bonito contra. Verdade. Então. O mico do ano. Você imagina ali o que vai ter de neguinho querendo fazer gol só pra receber o prêmio. Aparecer no fim do ano. Você sabe que teve uma vez. Você imagina, não? No futsal, eu não lembro direito, porque eu não sei essas coisas aí do PVC, não sei nada, né? Mas. Ele manja teve tudo. Teve um ano que teve um Mundial de Clubes. O Edmundo sabe mais. É. Aí depois ele agride um pouco o próprio. Mas eu teve um ano que teve um Mundial Interclubes de futsal, foi até lá no sul. E aí não sei o que, que deu, que um time bom, que tá na outra chave, ficou em segundo. Carlos Barbosa. Você lembra? É. Não. Não sei. Não, aí, você aí. Nem sabe a história. Chutando, né? Carlos Barbosa lá. Mas tipo, sul. Um time muito bom ficou em segundo na outra chave. E aí? Aí o da chave oposta, pra cruzar pra semifinal, sim, era bom ficar em segundo, não em primeiro. Aí certo. Você que perdeu o jogo. Você perdeu o jogo. E aí? Aí tava começou gol. Jogando devagar todo mundo, aí chegou uma hora que o cara pegou, virou e chutou contra o gol dele. É sério isso? Aí o outro deu a saída. De propósito? Deu, chutou e chutou no gol dele. Ah, não. Aí ficava um defendendo o gol do outro. Não acredito. Juro por Deus, tá brincando. Cara, juro por não querendo fazer conta, outro também. É. Pô, e o técnico que tava dirigindo o time, mandou o time segurar o jogo, achando que o resultado era bom pra ele, e o time acabou sendo eliminado. Ah, verdade. Placar teve próximo, essa história também. Hã? Placar próximo interessante. O técnico, não ataca não, segura. Segura o jogo. Segura, tá só 2-1, segura que deu o segundo assim, jogo, vamos perder entendeu? De pouco, que tem o segundo jogo. E a volta. Ah, no final do jogo, o Falcão lá com o jogador do Peru, quando deu 43, parece que agora no último jogo da Peru e Colômbia? É, parece que eles... Ah, eu assisti aqui, esse final de jogo... Tá meio, vamos... E na boa. É, ó. Assim, o jogo aconteceu em 20 metros, né? É, exato. Depois que, no fim do jogo... Ah, lá, passava de 20 metros. O Serjão, o gol... Pra quem tá assistindo a gente, o gol do Oséias ele mostrou lá, não é? Ah, é? Olha lá, Sombra. Sérgio Louco mas vai... aí já foi. Sérgio Louco vai voltar essa gazeta, aí a imagem. Só mostrou a bola entrando. É o Marcelinho que Marcelinho cobrou. A bola Oséias vem. Oséias gol! Mas ele subiu pro nosso gol mesmo, cara. Olha isso, cara. Tô falando. Coisa impressionante, cara. E sozinho, hein? Sozinho, não tinha ninguém. Ah, mas veio na medida, né, Domênico? Aí não tinha jeito, né? Ó, é sua, sai que é sua, Oséias. Ah, detalhe é o Veloso. Eita, não, Veloso. Mas que você fez aí, olhando, filho? Cara, que é isso, bicho? Dodô, muito ansioso. É. Quantas horas? É verdade que você fez até um site? Faltou tantas horas. Não, não fiz minutos. Site. Hã? Não, não fiz site, não. Mas é claro, né? O jogo é o jogo do virou o jogo do ano, né? O que, que o seu Chico, teu pai, fala? Tá ansioso também? Eu não conversei com meu pai, não. Ah, não, faz não. Tempo que você não fala com ele, né? Mas hoje eu falei com ele. Faz seis meses. Só um minuto. Hoje eu falei com meu pai. Ah, hoje. É? Só que nós não falamos disso aí. Mas ele quer falar de futebol com você. Não falamos de futebol. Mas ele quer falar. Não, se ele quer, ele falaria. Palmeiras vai ter a maior torcida do Brasil domingo? Ah, não sei. Olha, RG, não sei. Oh, o jogo você acha que o São Paulino vai torcer pro Palmeiras? Como o jogo do São Paulo é no sábado? Eu acho assim, que, eu acho que pelo negócio de como perder, é que é, Marcão? De perder o título, talvez que ficou tanto pro Corinthians. Por isso, talvez sim. Olha, como é que eu é, acho Marcão? Que assim, pode acontecer de São Paulinos e Santistas, por exemplo, terem um carinho por uma derrota corintiana nesse domingo pra ver o circo pegar fogo. É, pegar pelo fogo. Bem do campeonato. Mas certamente não vai ficar feliz mesmo, por título de Palmeiras ou de Corinthians. Lógico, não vai ficar feliz. É lógico que não. Mas é lógico que não. Agora, pra ver o circo pegar fogo. É legal, né? Aí, meu amigo. É legal, né? Ver a cara de Nádega do Mano na segunda. Eu acho, pra acompanhar um estádio 97 aí. Na segunda-feira. Eu, sinceramente, eu acho que de ousadura, vai ser legal. É, vai ser legal. Falando, eu acho que ninguém vai torcer pro Palmeiras. Inclusive, eu quero cantar uma musiquinha, viu, Marcão? Olê, Porto! Olê, Porto! É nóis! Olê. Pode vir com nós, que é com nós, que é com nós! Esse gaúcho trouxa, olha aí, ó! Ontem, viu, ó? Ontem esse gaúcho trouxa aí, ó, inclusive escorreu pela perna, viu? Cara, tava jogando. Perderam de 1-0, perderam de 1-0 aí o jogo, Domênico Gato, mas quando tava 1-0, tomaram uma bola na trava aí que os caras que fazem 2-0. Mas esse coitado ia tá aí. Não, esse coitado não ia estar aí pra contar a história. Amigão. Ah, é, mas eu queria ver o psicológico de vocês. Ih, psicológico. Porque todo mundo sabe que o Grêmio já não tem mais a mesma camisa que tinha antigamente. Não, hoje não o Grêmio tem, ele tá 8 degraus abaixo. Se eu, tivesse 50, se eu tivesse 50 reais pra apostar e o Grêmio tomasse o segundo gol, eu apostaria que ia tomar o terceiro e ia dar problema. Se sai aquele segundo gol. Porque se toma o segundo, não sei, viu, o Grêmio ia se entrar em paradiso. Foi um domínio do Barcelona. Olha. Hã? Não foi aquele domínio. Mas Domênico, o efeito psicológico, você tomar o segundo... Ah, o efeito psicológico... Olha ontem o Fluminense e o Flamengo. Tava 3-1, beleza. É. Tomou o segundo. Você concorda? 3-1 era a mesma diferença. Era a mesma diferença. Mas tem uma coisa, o Flamengo é bem melhor do que o Flamengo. Faltava 2. Faltava 2. No tomou que o Flamengo o segundo. Fez o segundo, tava escrito na cara que o Fluminense ia se ferrar. Nossa, e o Dourado falou que saiu. Saiu com vergonha, cara. Com vergonha do que aconteceu. O Abel também rasgou, né? Eles deram sorte que o Alves não jogou lá, viu? Lá, o Alves, o primeiro jogo. Ah, mas e aí? Nós fizemos três lá. Essa foi a sorte do Grêmio. É, então. Ah, Renato, imagina se os caras estão descansados. Agora eu vou falar de você. O Cícero, Marcão, vou falar um negócio pra você, velho. Errou dois gols lá, né? Quase que eu perdi a minha TV ontem, velho. Na primeira cabeçada, velho. Ruim. Meu Deus do céu, o que foi aquilo? Tá óbvio, cara, que o Vieira assistiu o Grêmio e Barcelona. Sim. Vocês assistiram quem? Fla-Flu ou Grêmio? Fla-Flu. Eu também assisti Fla-Flu. Vocês sabem que vocês assistiram Fla-Flu? Porque o outro tava morto, velho. Porque nós já tínhamos matado. Mas eu vi os dois. Ô Vieira, pra falar a verdade, eu assisti os dois jogos aí ao mesmo tempo. Ai, meu Deus. Como? É, eu vi um pelo tablet, eu vi um pelo tablet. Não dá pra ver os dois. É Zaroio, Zaroio. Ele ficou se olhando no espelho, nem o jogo. Não dá pra ver dois ao mesmo tempo. Você vê o relance aqui e relance lá. Mas assistir de fato não dá. Zaroio, é Zaroio. Não dá quando você assiste, por exemplo, na televisão. Na televisão é muito ruim você dividir a tela e ver dois jogos ao mesmo tempo. É ruim. Mas quando você coloca, por exemplo, um jogo no tablet e outro na televisão, dá fácil, velho. Mas é que o Mano também não precisa prestar muita atenção. Pra falar que o Romero é bom, parece que nossa, inclusive, deitou de novo. Deitou de novo. Inclusive, eu dei uma aula tática. Mas ela vê melhor que ele. Eu dei uma aula tática aqui, inclusive, pra explicar o porquê que o Romero seria titular nessa partida de domingo. E o senhor não tava aí pra ouvir. O senhor se acovardou e fingiu que se atrasou. Você tava trancado no carro. Nossa, tava trancado no carro ouvindo uma aula. Isso. Ouvi uma aula aqui. Carilho é burro, essa explicação tática. Pronto, boa. Eu pego aquela lousa tática lá, e do Caio Ribeiro, que sempre nos ouve também. Carilho e jumento. Jumento. Assim, né? Que isso? Estádio 97 tem oferecimento de HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Amendoim Santa Helena, um golaço de sabor. Mendorato, seu parceiro do futebol. Continuando com as manchetes do Estádio 97. Santo. Jumento. Jumento. RG. Fala, o Carille é jumento, mas o Carille nunca comemorou uma eliminação, viu? Esse cidadão aí já comemorou na hebraica lá. Conta a história depois, Alexandre Oliveira. Ai, rapaz. Tá me impressionando. É que é graça, né? Ele tá aqui falando que ele tem direito de criticar os 25% dele, mano. Ô, RG. Fala. Vamos lá. Santos também prepara para enfrentar o Atlético, Mineiro, no final de semana, Atlético Mineiro. Atlético Mineiro. É, o Elano falou que teve uma conversa aí com o Lucas Lima. Robinho contra o Santos. Vai para fechar o contrato, né? Caraca, pra, ali. Pra lá, o contrato do ano que vem. Não, mas o Robinho disse que topa até reduzir o salário para continuar no Galo. É mesmo? Falou. Ah, então... Acho que já era, hein? Falou. Tirar quanto? 10 pau? Olha que engraçado o Robinho. Ah, não sei. Ah, eles estão negociando. O Robinho, pra baixar salário pra vir pro Santos, não veio. Agora, pra ficar no Atlético, ele baixa o salário. Porque agora ele quer dar o troco. Mas mas ele nunca manifestou, depois que ele tá lá no Atlético. Ele falar, exatamente. Pô, sabe que é essa coisa. Mas isso, né? É uma sacanagem, né? É, tudo bem, Domênico. Mas não, ele não falou no momento de voltar. Mas ele não colocou isso. Isso é. Mídia coloca, os caras falam mesmo. Mas, pô, então, por que o cara de repente voltou a jogar atrás, bola? Né, sim. Foi. Não é que vai atrás, é que o Modesto fica fazendo esse joguinho aí, né? Fazendo média, jogando pra torcida. Ele e o Diego, imagina. Pô, como é que você vai trazer de novo Robinho e Diego, velho? Pô, isso aí já foi, já era. Morreu, né? Mas vai lá, seu Bento. Tem que vender o clube pra pagar. Imagina, trazer Robinho e Diego, velho. Pô, você tá louco. E o Diego, que golaço ontem, gente. Tá vendendo de clube. Mas foi legal. Foi legal esse aí, papo. Essa postura do Elano com relação ao Lucas Lima. Pelo seguinte, psicologicamente, coloca o Lucas Lima agora numa saia justa. Sinuca de bico. Numa sinuca de bico. Porque se o cara diz, responde, e pode contar com ele, se vai para campo e continuar nessa maresia que ele tava vindo aí, nossa, os caras vão jogar ele lá do. Mas tem uma coisa, viu? Posto 6. O Lucas Lima, que ele acha que só ele é o malandrão, né? É. O malandro é o canguru que já nasce com Bolsa Família. É o Lula que tem 10% de desconto na manicure. O Tite já não chama mais ele, já não chama aí umas 4, 5 convocações. Sim, as últimas não. Por causa dessa nhaca dele. Perdeu. E digo mais, é que parece que ele já tá até acertado com o Palmeiras. Mas se eu sou um dirigente do Palmeiras, eu penso 10 vezes antes de... Eu acho ele bom jogador. Se ele quiser jogar, pra mim ele é titular do Palmeiras. Mas eu penso 10 vezes, porque se o cara faz isso com o Santos, Quem me garante? Mas vai fazer. Porque nem, né, a mulher que trai o marido. Vai fazer. Aí o cara lá, você vai ficar com ela? Ela traiu ele, vai ficar com ela? Olha, vai trair você amanhã. É igual aquele. É o contrário, mesma coisa. É igual aquele jogador. É igual aquele jogador que, ao invés de ter número na camisa, ele tem uma interrogação. Aí quando o teu clube manifesta trazer, você pergunta assim: mas qual que vem? Não, é aquele que jogou ou aquele que tá jogando? O Tite, por exemplo, já não engana mais. Tem o cara essa. Tá jogando 4 meses mal no Santos. Todo jogador final de contrato acontece isso, cara. Não. Jesus correu até o fim. Não, peraí. O Lucas que foi pro Paris Saint-Germain em São Paulo correu até o fim. Até o último minuto. Mas jogou... ele tá devendo em campo, RG? Muito. Tá devendo. Seu Bento. Tá louco. Acho que ele tá forçando a barra pra sair. É a maior nhaca. Não, mas tudo bem, mas ele tem o prejuízo dele. Tem também. Da seleção é um. Já tomou, né? Eu concordo com a Lê, já tomou. A seleção já foi pro saco. Você vê como às vezes é chato isso, porque, por exemplo, pô, o cara tem a possibilidade de ir pra uma Copa do Mundo. É. Então não tem desculpa pra falar assim, ah, mas tá em fim de contrato no Santos, etc e tal. Peraí, meu, primeiro, você tá em fim de contrato, às vezes eu sei, dá aquela, né? Aquela abatida, aquela coisa. Sai legal, aquela coisa, né, de fim de festa, mas sai legal. Sai legal. E outra, pô, tem uma Copa do Mundo, o cara podia mostrar um bom futebol aí no Santos. Lógico. Pra justificar uma presença lá no banco. O jogador, cada partida, ele tá escrevendo uma página do seu currículo. É isso que acontece. Hoje em dia, você fala 10 vezes Hernanes e não fala Lucas Lima na seleção brasileira. É verdade. Você convocaria, Ale, o Hernanes? Certeza, porque Copa, tem uma lacuna aí justamente nessa posição. Que fica ali entre o reserva do Renato Augusto e alguém que pode ajudar como meia, que já foi convocado, o Diego, do Flamengo. Diego Souza, cara. O Hernanes tá jogando muito mais que o Diego. Mesmo o Giuliano, que é um cara que ele gosta, que ele confia, pra mim o Hernanes é melhor. Pra mim, eu não tiro o Renato Augusto da seleção. Mas porque ele tem um entrosamento muito grande com o Paulinho. Ele sabe o que o Tite vai pedir. Já sabe. É um cara que já tá muito entrosado, encaixado. Muito bom jogador, de confiança. Bom jogador. Muito bom jogador. Tecnicamente, não é que é o Pereba que tá caído lá. Recurso técnico, eu prefiro o Hernanes. Mas eu entendo a importância do Renato Augusto respeito à condição de titular. Claro. Técnica, recurso, o Hernanes pra mim ainda é melhor que o Renato Augusto. Então convocaria ele, sim. Mas eu concordo. Foi mal, mano, quando disse que absurdo o Hernanes voltar pro Brasil. O pessoal tá... Mas o Mano tem direito de errar também. O Mano também vai jogar direito de errar. O Hernanes estava de andador. É antes, né? É que o Mano apostou um pouco mais no Bufarini, né? É. Não, peraí, o Hernanes... O grande momento do Hernanes... Não, mas eu prefiro errar pela ação do que pela omissão. Tem gente que não dá opinião aí, parece um vaso. Eu prefiro falar o que eu penso. Vaso não, com relação, por exemplo, do Domenico ao Hernanes, o Hernanes ele veio sempre num processo aí decrescente. Ele começou muito bem jogando lá na Lazio, foi o melhor momento da carreira do Hernanes jogando na Itália. Foi pra Inter de Milão, não jogou uma bola que jogou no primeiro time lá na Lazio. Beleza. Foi pra Juve, não jogou nada também. Os números mostram. Ah, mas não é assim, não foi bem. Mas não foi bem, tanto que foi pra China. Tanto que ele foi pra China. Lá na China, Alexandre Fonseca Machado de Oliveira. Nossa. Também não fez nada. Então, Domenico Gatto, o que credenciava a contratação do Hernanes aí? Não era o atual momento dele. Vide o Wellington Nem, que o São Paulo contratou. O Wellington Nem também. Jogou muito no Fluminense? Jogou, fato. Mas as passagens dele 2010, fora do Brasil, né, foram ruins, cara. Então o São Paulo trouxe e quebrou a cara. Foi embasado nisso, eu falei, talvez o Hernanes volte e não jogue bola. Não, mas tá, Alexandre Fonseca Machado de Oliveira? Pintor. Nossa senhora, velho. O Depintor Oliveira, é o que acontece assim. Na China, realmente, ele não jogou porque nada, lá tem limitação de estrangeiros, né? E o Pellegrini lá, o treinador, não utilizava... Não, eu tô falando na época que ele atuou dentro de campo. Não tô falando pelo fato dele não ter mais ser utilizado. Só se ele invadisse o campo, que ele não tava sendo relacionado. Na Juve, ele não arrebentou mesmo, era reserva. Mas tá falando da Juventus, né? Vice-campeão da Liga dos Campeões, multicampeão da Itália, tem bastante cara bom. Ele não era titular, mas tava na Juventus, né? Não é todo mundo que é titular na Juventus. Ah, é verdade. Ah, então, mas ele tinha a bola, né, ali. Se ele jogasse a bola que ele conseguiu jogar na Lazio, possivelmente ele ganharia a posição naquele campo. O Hernanes foi um cara injustiçado desde aquela vez que ele foi expulso jogando pela seleção brasileira, que ele fez uma... Nossa, levantou, deu um karatê, e depois dali pra frente nunca mais foi convocado, mesmo jogando bem na Itália na época da Lazio. Não era da Lazio? Era isso, da Lazio. Exatamente. Jogando bem pela Lazio, jogando muito. né? E depois nunca mais. Mas tudo bem, ok. Bom, tá bom. Fazer o quê? Ah, mas ô, mano, a gente tá esperando você pedir desculpa pro Hernanes aí pelo futebol. Pô, você replicou o comentário do menino no grupo. Você é maldoso. Você é maldoso. Você é um ruim amigo, viu? Você meteu o menino no grupo, velho. Tô com o irmão, velho. Nossa, o tweet aqui, ó. Que isso, mano. Pode ler ou não? Não, não é tweet, é no grupo nosso. Ah, no nosso grupo. Não, mas foi um. Jamais reverberaria na Botaram mídia. Botaram no Twitter? Uma bobagem que o mano falou. Botaram, jamais! Botaram no Twitter? Não, meteram no Twitter, mas não foi no Twitter. Ai, ai, ai. Gravado de vendido. Mas olha, acho que tem coisa que o mano fala que tem cara que fotografa, printa tudo que o mano fala. Sim, não, mas você tem dúvida. A tem própria dúvida. Fox lá fizeram, né, mano? Fizeram meme, né, mano? A própria Fox deu uma zoada no mano. Não, mas, velho, pra mim, eu acho que só erra quem fala, velho. E eu não tenho medo de errar, não, cara. Eu prefiro, certo. Volto a falar, eu prefiro falar o que eu penso do que ficar me omitindo. Ainda mais quem trabalha em televisão. Não, mas é verdade, Sombra, tem gente que fala o óbvio. O cara chega em determinados programas, o cara pega e fala, vai chover amanhã? Ele fala, olha, vai começar com sol, mas eu acho que lá pro meio-dia pode ser que nuble o tempo, mas quem sabe pode chover. Nossa, ou seja, acontece qualquer resultado. Agora que você deu, hein, mano? Não, mas acontece qualquer resultado, aí ele fala depois do quando passa o jogo. Agora. Olha, tá vendo? Eu acertei. Tem cara que é assim, cara. E você viu a maldade? Você viu as más línguas falando que o Bonner e a Maju e o Bonner... Tá matando ali. Ah, mas vive de gracinha ali, que viu? Que maldade, hein? Vinha na Maju, hein? Vive de gracinha ali, viu? Então? Que maldade. É. Maldade, Ale. Peraí, mas o RG. Maldade eles iam na missa. Mas peraí, gente. Teve um lance aí. Teve um bate-papo. Mas teve um bate-papo ali entre Bonner e Maju. E até na internet. Não foi ali que ele perguntou pra ela? Falou, ô Maju, você tá molhadinha aí? Você é louco! Mas é verdade. É verdade, teve um negócio assim, um papo tipo é tá úmido aí, não, alguma coisa do tipo, tô falando. Tá úmido, é normal, às vezes onde ela tá, o tempo tá úmido. Ah, mas para, ela fala do ainda tempo, mais o cara né, ali na fala do acho cara que ela do tá, acho que era no Países Baixos. Por exemplo, o Benjamin quando fala do Flamengo não fica úmido? Fica. Então. Ah, mas vira tempestade, porque agora ele fala do Atlético Mineiro, do Grêmio, do Flamengo, do Corinthians, tudo ele fica úmido. Ele fica úmido por um time em cada estado. Pior que não dá. Agradece aí o Benjamin e os seus amigos que estão cantando do Grêmio lá, viu, mano? Parabéns. Pior que não dá nem pra Fátima Bernardes fazer chumbo trocado, porque ela tá correndo na subida, né, mano? Isso! Não dá. Mas eu vou te falar, uma pegava, mulher, mano. Ó, vou te falar. Fátima Bernardes. A apresentadora imagino, barra jornalista mais bonita e elegante da TV brasileira. Quem? A Renata Nacional. Vasconcelos. Ah, essa é maravilhosa. Renata Vasconcelos, que faz dupla com o Bonner. Bonita mesmo. A mais elegante, barra bonita, barra interessante, barra competente. E a Mona Lisa Perrone? Não, aí na mesma escala, assim, uma é nota 9, a outra nota 7. Se bem que a gente... Eu gostava da ex do Joesley lá, era bacana, hein? Joesley. Eu sei que a gente tá falando de jornalista barra apresentadora, mas mudando um pouco pra cinema, Márcia Imperator, pra mim. Que cinema é esse? Meu Deus. Esse é o cinema adulto nacional. Mas peraí, novo basquete brasileiro. Márcia Imperator ou Rita Cadillac? Não, a Rita Cadillac nunca me seduziu, porque também não. Ela tem dificuldade em contracenar. Eu vi uma cena dela. É ruim, mesmo. Concordo, é verdade, Ale. Eu vi uma cena dela que é ruim pra caramba. Mas e a Nanzinha da novela? Dá pra encarar? Não, a Nanzinha é maravilhosa. Inclusive, já tô tentando mandar um direct no Insta pra ela. Porque o que acontece? Aí é uma forma de você parar de trair a tua esposa aos poucos. Você vai pegando a Nanzinha até... Eu já mandei aquela virilha marota pra ela. Você já pegou? Fiz que nem o Jadson, né? Encolhida na barriga, cortei a cabeça, lustrei a chapeleta e mandei pra Nan. Você já foi no Manã, Lê? Não tive a oportunidade, mas olha, vou te falar. Iria com umas facilidades. Mas, por exemplo, se fosse uma anã com o rostinho da Renata Fã, por exemplo. Nossa, pô. É isso, hein? Aí é coisa linda, hein? Dá pra consagrar, hein? É meio difícil. Nossa. Né, eu boto ela no meu porta-luva e vou embora. Só se montar uma, né? Eu já peguei um anão gigante. Como assim, anão gigante? É, tem anões gigantes, sim. Anão gigante? Vocês na nossa turma. O abraço do Rafael. Anão gigante não existe. O abraço do chaveiro, a forra de anão gigante. vocês têm um amigo que é o anão gigante. Vocês querem explicar que porra é essa de anão gigante? É que é assim, ó. Não, é que é assim, Chave, lembra do Chave? Tipo assim, anão top, entendeu? Ele é o nosso anão gigante, nosso amigo. Não existe anão gigante. Ele bate no teu ombro, assim, sabe? Ele é mais encorpadinho. Ó, o Bá lembrou bem aqui, o Edu da promoção é um anão gigante. É um anão gigante. Não, vocês estão loucos. O cara tem corpo de anão. Por exemplo, ele tem os bracinhos curtos. Não existe anão, não. Ah, é um tipo um palumpa lá. É, o cara por isso, assim, exatamente. Ó, o cara é bundudinho. Opa, opa, opa, pensa opa, no opa, bar. Opa. Do joelho pra cima. É aquele filme, querida, aumentei o anão. Isso. Agora eu quero falar com você que vai... Ué, diga, mano. É, rapidinho aqui, ó, só queria passar aqui já, que eu, pra não ficar o dito pelo não dito, ó, não sei se vai dar pra vocês ouvirem com qualidade, mas se não der, eu vou pedir pro Sérgio Louco passar aí, mas ó, ouçam com atenção, se liga, Domênico. Você tem mais algum lugar que vai ficar molhadinho agora no feriado do 1º de maio, ou todo mundo fica tranquilo em relação a isso? Não, Bonner, tem um mapa molhado aqui, olha só. Não, a última vez que o William Bonner falou uma coisa sem nexo foi o Mundial do Palmeiras. Cês mas agora vocês estão pegando no pé, para. Um amigo, um colega, uma pessoa que caminha lado a lado na sua quase carreira de radialista com o William Bonner. Domênico Gato, você confidente. Que estudou tava falando com de meteorologia. Bonner. Hã? Meteorologia ali. Acho que não, viu, Domênico? Quando você estava no Senac com William Bonner, lá em Guarulhos, lembra? Década de 80. 1986. Exato, nossa. Do tempo das pirâmides. Longo tempo. Daqui a pouco vamos falar de pirâmides, hein, RG? Tem novidade, hein, RG? Ah, é? Você devia ter quebrado o galho, mas tudo bem. Dodô. O Bonner já era um cobiçador? Não. Era um cobiçador. Um galanteador. Não. Ele não olhava pras coleguinhas de classe com aquele olhar assim? Não. Será que ela hoje vai estar? Será que ela hoje vai estar? Ó, eu acho que ele perguntou isso, mano. Se vai chover ou não, porque ele tava louco pra ir sem capa ali, viu, mano? Mas, cavalo de índio, Marcão. De índio total, jogar descalço, né, Ali? Mas isso aí é mais importante, é você lutar sem kimono, fazer natação sem touca, montar o cavalo sem sela, jogar sem caneleira. Eu acho que é mais ou menos por aí. Agora, tudo bem que eu sou casado, né? Mas eu não falo isso pra minha esposa, uma coisa tão safadinha assim, faz desde a lua de mel, eu acho. Mas ô Maurício, você viu, antes dela responder, você viu o gemidinho que ela deu, cara, quando ele perguntou? Aí, mas tá vendo, RG? Eu não tava maluco, mano. Eu falei pra vocês, né? Vocês falaram que não. Tá no ponto, mano. Você pode repetir? Ela tá no ponto, pelo jeito. Não é. Presta atenção. Eu acho que é climão, hein? Presta atenção no gemidinho. Deixa eu ligar aqui, peraí. Por isso. Presta atenção no gemidinho, mano. Peraí, vamos ouvir. Buscar, aí. O mano tá buscando um trecho do áudio. Dá tempo pra você que tá no carro aumentar o volume. Aliás, quem tiver também um trecho da Leiloca com o Dodô também é bem sedutor, viu? Bom, nisso hoje ela postou uma foto. Leiloca com o Marcão. O Marcão que tem. Foi numa dessas que saiu a contratação do Juninho, olha. É, isso aí que foi nessa conversinha aí. Vamos fazer um Juninho? Vocês estão prontos aí, ó? Vai, mano. Ó, ouçam aí com atenção. Presta atenção. Você tem mais algum lugar que vai ficar molhadinho agora no feriado do 1º de maio, ou todo mundo fica tranquilo em relação a isso? Países Baixos. Estão falando. Ô, mano, antes de responder, ela faz assim. Tá vendo? Agora eu quero falar com você que vai fazer ou renovar o seguro do seu carro. Seu carro é valioso, não é? Mas com certeza seu tempo é mais valioso ainda, até porque foi aproveitando seu tempo que você comprou o carro. Então, faça o seguro do seu automóvel com a HDI. Em caso de batida, é só passar no HDI Bate Pronto. um centro de atendimento que libera em poucos minutos o conserto do seu automóvel. Por que perder dias esperando o vistoriador passar na oficina para liberar o conserto? Com a HDI você tem seu carro de volta em menos tempo. HDI Seguros é de bate-pronto. Consulte seu corretor. Estádio 97, também no oferecimento da Estela Barros Turismo. Maior país do mundo recebe a maior paixão do planeta. Você na Rússia com a Estela Barros Turismo. Também oferecimento da Semp TCL, a marca de TV que mais cresce no mundo. Exegue, a faculdade do Etapa, formando o melhor em você, seu Bento. Ah, agora vamos ao Tricolor. Boa. Tricolor, vamos como lá. Como é o hino do São Paulo agora? Vamos lá. Agora quebrou essa. Ah, você vai fazer um mashup? Mashup? Ah, ouviu o Tricolor, Paulo. Paulista. Tá, ah, não, isso é, tem que ser outro em cima. Vou pensar e volto depois. Tem que colocar outro em cima. Eu coloquei do Parmeira. Mas ó, tem problemas na lateral, hein? Contra o Atlético Goianiense. O Bruno e o Bufarini não estão num bom momento. Passaram na peneira. Bufarini. O Bruno, inclusive, tá machucado, viu? Faz tempo que o Bruno não joga. Ou vai ser Araruna ou Bufarini. Ah, Bufarini. Eu vi que é Araruna, né? É. O Bufarini nesse jogo. O Bruno tá machucado e o Bufarini tá machucando a bola. Não. Caramba, o Bufarini, hein, cara, de campeão da Libertadores é terceiro reserva. Mas o São Lourenço quer de novo, hein? Pode ser negociado. De novo, né, mano? E o Bufarini tá machucando a bola. Não. Caramba, o Bufarini, hein, cara, de campeão da Libertadores é terceiro reserva. Mas o São Lourenço quer de novo, hein? Pode ser negociado. De novo, né, mano? Como é bom isso, hein? O Bufarini foi contratado através da intermediação de um apresentador / empresário / indicador de atletas. Maurício Borges. É, porque agora tem influência, né? / corintiano. O cara comenta, tem influência agora. O cara agora, é um canhão agora na TV, né, RG? Falou, mas eu acho o Bufarini bom jogador ainda, mesmo não tendo dado certo no São Paulo. Mas eu acho ele bom jogador. Cara. Também acho. Legal, tomara. Só saber quando que ele vai jogar, né? Tomara que ele faça um bem danado pro São Lourenço lá. Pô, quem aceita baixar o salário pra continuar no Tricolor é o Jusilei. Jusilei. Isso é um bom sinal, isso, né? É um ótimo sinal. Ótimo sinal. Muito bom, hein? Caiu nas graças da torcida, tá tendo uma vibração boa com a torcida, o time também. Então, só falta agora ir atrás, né? O Leco ir atrás. Ele tava onde? Na China. Leco. Ah, Brasil é bem melhor, né, velho? Pô. Já ganhou um turu legal lá. Isso vai muito mas da ganância, o problema não é nem ambição, né? Já ganhou um mas turuzinho. Mas o problema não é nem o salário do Jusilei, é o quanto os chineses também pedem por ele, né, cara? Você vê lá, acho que se eu não me engano, tá em 6 milhões de euros, cara. Mas, ô, mano, falta pouco mais de um ano pro Jusilei encerrar o contrato dele lá com a China. E os caras não vieram pedir pra renovar vínculo. Então isso aí pode ser um sinal, mano, também que. Sim. Você tem razão. Os caras lá, ele tem um valor. O valor hoje do Jusilei já é menor do que o valor que eles pagaram. Mesmo porque tem um tempo que já corre o contrato, daí vai daqui um ano e meio acaba, etc e tal, que seja. Agora, mano, no futebol chinês também tá acontecendo o seguinte. Mudou a legislação lá. Reduziu o número de atletas. Reduziu o número de atletas que podem atuar. E se é caro pro São Paulo, não é caro só pro São Paulo, é caro para qualquer time do futebol brasileiro. Sim. Né? E eu, por exemplo, eu acho que, assim, se fizer uma bela negociação, mas aquela tentada, sabe aquela tentada lá nos caras, sim, entendeu? Porque, veja bem, se um clube brasileiro também quiser levá-lo, a China não só está recuperando uma parte da grana que investiu, como também está abrindo mão de pagar um salário altíssimo que ele recebe. Altíssimo. Então, é tudo uma questão de negociação. Não deve ser fácil. Segundo e o Hernanes, por exemplo, que tem um vínculo lá com o Ebay lá. Ebay, é isso? Ebay. Não lembro o nome do time do Hernanes. 2 milhões Fortune, de salário, né? Ele disse que também que é muito difícil. É muito difícil. É 1%, ele falou. É muito difícil. Mas são dois atletas que o São Paulo tinha que fazer um esforço grande para a permanência deles. Dois atletas que tinham que fazer um grande esforço para que eles pudessem continuar no São Paulo Futebol Clube. Agora, um atleta que eu acredito não continue no São Paulo no ano que vem é o Cueva. É um atleta que eu acredito difícil, que talvez não, por algumas informações que chegam. Mas já na saída da janela de janeiro, aí eu sombro no meio do ano. Janeiro. Mas eu vou te falar pelo menos a informação que me chegou é que, assim, haveria uma propensão aí à negociação do atleta. Agora, o São Paulo, se perde o Cueva, precisa trazer um outro bom meia, porque não pode ficar pendurado naquela história do Hernanes até o meio do semestre. Eu juro por Deus que se tem que escolher um pra sair, Eu acho o Cueva muito bom jogador. Mas entre Hernani, Jusilei e Cueva, eu liberaria o Cueva. Sim. Porque não... Você falando... gosta de liberar o Cueva, né, Ali? Ah, não faz questão essa nenhuma de foi segurar, meio né? Maju, hein? Foi meio... Foi meio Bonner, né? Maju, vai liberar o Cueva, ele até mordeu o lábio, mano, na hora que ele falou. Ali deu uma até aí tudo bem, agora, porque véio. Há um tempo atrás o Domênico Gato liberou o Tóbio. Verdade. Todo mundo sabe que ele liberou o Tóbio. Não liberei nada. Não, o jogador não é meu, seu Alê. Não seja leviano. Mas você é lembra, cara? Da Lei Loca, não seja leviano. É isso, não seja leviano, não, hein? Loca é tua. Dodô, tá tocando. Tá aparecendo só L na tela. O que é L? Lei Loca. L o Cássio. L de Lei Loca. L o Cássio. Hoje ela postou uma foto quase sexual. Cueva tem as convocações, tem as lesões. Ele é meio temperamental de Lua, às vezes nada ele... de L. Eu vou no Jusilei e no Hernani. Tem um estilo meio Lucas Lima. É. Eu temo ele... muito por bom, isso. Hein? Não, ele é bom, muito bom. Mas se tiver pra escolher um pra ir embora, quem que você escolhe, Mota? É o Cueva, não tem jeito. É, então. Concordo. Porque ele é meio, né, ele é de Lua, né? É. Mano, uma hora ele tá... Não, agora, ele já com saudade do São Paulo. Agora, acredito que a direção do São Paulo já deve estar... Ele é de Lua e você é da Lua, né? Que é o Tonho da Lua. Tonho da Lua. Acredito que a direção do São Paulo, Marcão, já deva estar olhando com carinho aí pro ano que vem. É o mínimo que tem que fazer. Planejamento 2018. Não é fácil montar time, não é fácil, mas tem que olhar com carinho, tem que achar aí, porque uma das principais carinhas do São Paulo, lateral direita, que nós quer não, o Militão tá dando certo, mas ele ainda é um improviso. Sim. Né? Acho que com a permanência do justificar o Jusilei, ali aquela questão do volante, tem o Jusilei, pode ficar um Araruna de reserva. Araruna. Recua um Petros, bota ali o Hernanes. O Hernanes não pode contar como segundo volante. Ou se trazer o Hernanes tem que jogar perto da área. Ou se trazer um lateral direito, o próprio Militão vira opção também para a posição ali do meio de campo, né? É. E tem outra questão aí, né, chefe? Trazer. Porque o São Paulo tá negociando. Quebrado, falar, né? Deixa o Marcão, porra. Eu já falei. Vamos deixar é isso o Marcão. Não vamos estragar que nem estragamos o Marcão. Porra, meu. Já estragou um, vai estragar o outro. Mas o Marcão, ele fala direito. É que quando ele chega perto do Mota, ele começa a dar uns tilt. É que nem sua mãe. A velha, quando chega perto de mim, nossa. Aí, Mota. Trouxa. Um mortadela. Que Libertadores, trouxa. Toma o cartão amarelo agora pra você aí. Então, tem outra questão aí, chefinho, porque o São Paulo estaria negociando aí, né? Aí é. Fornecedor de material, né? Aí? E aí, tem. Antes sete era times. Né, agora é aí. Sete times não, sete marcas. Sete marcas. Sete times! Sete marcas. Sete times interessados no São Paulo. Sendo que duas já chegaram no valor que o São Paulo. Isso é um jumento. Isso é um jumento. Ô, mano, tem sete times. Então, tem sete times falando aqui, mano, querendo parece que o São Grêmio, Paulo. Meu, tá falando, o Vasco querem fazer a camisa do São Paulo. O Palmeiras também quer fazer. O Palmeiras. Não, zoio, não que fase, hein, Mota? Que fase. Ontem ele afastou com... o Jadson. É. Agora vocês se juntaram. Vou falar o Mota. Se ajuntaram. Vou falar dele. Eu sou uma mistura de jumento com grávida de Taubaté. Jumento é teu pai. Que juiz! Segue o jogo. Segue o jogo. Separatório. Idiota. É você, seu trouxa. Rumo. Olha, esse é o coral da sabedoria do estádio. O coral da sabedoria, coral ele da não sabedoria. Erra. Não quantos erra times estão interessados em investir o São Paulo? Sete. Tá. E outro, tá bom, uma vou curiosidade. Começar a pegar no pé. Erra uma coisa daqui pra frente, você vai ver. Motinha! Motinha! Erra aqui também, vai cagar. Motinha! E outra, Sondra. Então erra, hein? Então começa pegando no pé do Zé, que errou em contratar você. Eu tô aqui 14 anos, trouxa. Ô, louco. Uma curiosidade também. Aviso prévio já. Se o São Paulo ganhar aí do Atlético Goianiense aí no final de semana, vai ser a terceira vitória consecutiva e faz quase 2 anos e meio que o São Paulo não consegue esse cara. Nossa, velho. Brincadeira, hein? Putz vida. Aí nego disse que é uma boa gestão. Você vê que a boa fase tá ruim. O Atlético Goianiense, por sinal, ele, às vezes que jogou no Serra Dourada, ele não ganhou nenhuma e não fez nenhum gol. Nossa. Ah, eles estão indo atrás de. Estão indo atrás de renda, né? Os caras não conseguem chegar no meio campo, velho. O Serra Dourada. Não, é grande. Ele não consegue chegar no estádio, o ônibus do. Ó, e hoje é aniversário do Dios. Lugano. Ah, boa. Ah, Lugano. Parabéns, Lugano. Aí. Boa. Vai esse subir cara... o valor já do auxílio médico aí. Quantos do anos médico. Do Lugano, mano? Vai ficar mais tá caro o plano de saúde. O plano de saúde do Lugano. Pô, é mais caro que todos nós, juntos. O Lugano já pode andar de graça no busão, né, irmão? Para! Já tirou a carteirinha. Você não fala lá, assim do Danilo. Ah, como não? O maior país do mundo vai receber a maior paixão do planeta. Você na Rússia com a Estela Barros Turismo. A Estela Barros tem mais de 40 anos em Copas do Mundo. São várias opções de roteiro já separados por fases. Você quer assistir só a primeira fase? Quer assistir só um jogo? A Estela Barros tem essa opção. Você quer assistir as quartas de final, semifinal e final? A Estela Barros também tem essa opção. Já sei, você quer assistir a Copa inteira? Então fale com a Estela Barros. Todos os roteiros incluem logística e traslados para todos os jogos do Brasil, independente da cidade onde vão acontecer. E tudo isso com assessoria de guias brasileiros e guias russos falando português. E mais, você vai ficar hospedado nas duas principais cidades-sede, Moscou e São Petersburgo. E mais, você pode parcelar em até 8 vezes no boleto. Para mais informações, acesse estelabarros.com.br ou ligue 2166-2250. 2166-2250. O site, repetindo, estelabarros.com.br. Com S mudo e 2 L's, hein? O maior país do mundo recebe a maior paixão do planeta. Você na Rússia com a Estela Barros Turismo. Gente, é isso aí, cara. É um canal só. Você vai com seus amigos, vai com a família, vai sozinho. Se vai pra Copa, é com a Estela Barros Turismo. 40 anos de Copa do Mundo, não é mole. Boa. Não, né? E esse é o hospitality bom, viu, Sombra? Não é, é que nem o do Mano. Nós vamos reeditar neste fim de ano uma ação de muito sucesso que fizemos há um tempo atrás. Qual? Vai ser o Leilão Solidário de Natal. Boa! Aí sim, hein? O Leilão Solidário de Natal começa na segunda-feira. Parabéns. Como é que vai ser o Leilão Solidário? Explique para os nossos ouvintes. Você vai dar lances em produtos. Ótimo. Lances em produtos. Então, certo. Por exemplo, chegou segunda-feira, a gente abre o leilão. Tá certo? Tá. Sim. Valendo quilos de arroz. Certo. Ah. Aí o cara começa a mandar. Quem der mais quilos de arroz até a quinta-feira, até a quinta-feira, tá certo? Vai ganhar o direito de ser estranho no ninho. Certo. E a gente doa aquela quantidade. É até a quinta, até não, até a sexta antes do programa, não é, Bá? Até a sexta. Até a sexta, às 4 da tarde. Tá. Até a sexta, às 4 da tarde. Quem tiver dado o maior lance em quilos de arroz... Que bate o martelo. Na sexta, 4 da tarde, bate o martelo. E também, para não privilegiar apenas aquele que tem uma posição financeira privilegiada, que pode adquirir mais produtos, nós vamos sortear entre todos os lances uma pessoa também para ser estranha no ninho. Tá. Ela pode dar 1 quilo de arroz. A gente vai sortear. Mas ela vai estar no sorteio. Sim. Vai estar participando. Vai estar participando. É isso aí, todo porque mostrou uma boa vontade, independente da condição financeira. Então, na segunda-feira, nós daremos todos os detalhes de como você dará o seu lance do leilão solidário de Natal. E a gente escolhe os produtos? Nós vamos escolher aqui entre os produtos, tá certo? Boa. Que vai variar entre alimentos e brinquedos. Boa. Alimentos e brinquedos. Boa. Perfeito? Perfeito. Começa na segunda-feira, é o leilão solidário de Natal do Estádio 97. É o leilão das notas musicais. Boa. Eu vou fazer um leilão, ainda mais pelo meu coração. Para. Segura aí. Você tem dois belos companheiros de samba, que o Marcão e o Vieira, hein? É verdade. E o Vieira gosta também disso aí. Sim, é muito bom. Também? É, que o RG é já, quem já partiu, ele já não gosta. Tá entre nós. Mas no além, o RG deita. A gente não conhece nem isso aí que vocês estão cantando, para. Aliás, olha, semana passada eu fiz uma paródia que me criticaram porque o pessoal não conhece a música. Faz eu vou cantar novo, agora canta pro aí, senhor, mano. E o senhor vai avaliar. Ó, vive sempre a reclamar, se o juizão não ajuda, se segura a mano que o Palmeira vai colar na tua bunda. É muito boa aqui. Peraí. Mas essa música eu achei legal. Ale, descobre. Essa eu achei legal. Gostei. Olha o Ale com cara de nojo. Gostei. Tá, mas qual é o Ale com cara de nojo? Qual que é, Ale? Não, então, é que pelo time da voz e o ritmo. Vive sempre a reclamar, de ingratidão me acusa. Faz tudo direito, mas não leva jeito pra ser minha musa. Eu chupa todos vocês. É, mas é que você cantou tudo errado. Lógico que não. Não, é que você é ridículo. Não, é ridículo. Nossa, ele cantou bem. Eu viro a cadeira pra você. Esse programa aqui nós temos. Não, parece um reta. Nós temos aqui a turma do samba, né? É eclético o programa. Nós temos aí a turma do funk composta pelo Domênico, o Domênico e o Gato. Galera do funk do funk Rio. Funk verdadeiro. Funk do Rio. Não, Rio Cacho. Funk do Rio. É. Proibidão ainda. É. Funk então, verdadeiro. É o Domênico Condizinho. Não, não, não, Pepe. Gosta dos funk gosta verdadeiro. Do vai, esses vai, negócios Domênico. Aí não é funk. Mas eu tô sabendo que você é do funk. Batidão. Batidão é batidão. Funk é funk. Do MC Kevin. Para. Antes você tá de brincadeira. Você gosta da sarrada, né, Domênico? Você gosta de tomar sarrada, né? Safada. O que eu gosto, o que eu gosto são músicas bem feitas. Você gosta do Mota? Já contou. Você gosta, tá aqui comigo, ó. Sim. Você gosta, o Mota já contou. Tá com você, a sua esposa, é isso? É isso aí, libertador. Bateu pra você aí, silêncio. Boa, boa, gente. Coral da dois garfos na marmita, não, hein, mano? É. Mas não é. Ele ofereceu, porra. Isso é colher, garfo, fala faca. Isso, vocês estão falando de sarrada. O Sassá lançou um concurso de sarradas agora. Sarrada. Pra sortear uma camisa do Cruzeiro. Sassá também. Olha o Sassá também. Sassá também, hein, meu. Você achou do vídeo do Sassá ali? As imagens, ele tá machucado, né? Até o final do ano. E pelo que eu vi, tem uma parte que tá bem inchada dele mesmo. Tá machucado. Anaconda que eu vou te contar. Você acha que ele gosta de goiaba ali? Eu acho que aquele lá tá mais louco que o Neto no programa da Band. Estádio 97 tem oferecimento do McDonald's. Eles chegaram no McDonald's, Grand Cheddar McMelt, McFritas Cheddar Bacon e o novinho Cheddar McRib Barbecue com hambúrguer 100% suíno em formato de costela. Aproveite! HDI Seguros é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. E também oferecimento de Semp TCL, a marca de TV que mais cresce no mundo. Vamos aos ouvintes. Lembrando que você pode assistir o Estádio 97. Estamos aqui ao vivo, quinta-feira de finados, né? Agora quem dá bola é você. No facebook.com/energia97fm. E também no youtube.com/radioenergia97. Toca Asdrubal! Experiência é a cara do Alê. Nascendo ele caiu. E testa quando era bebê com zero. Essa é a melhor. Fogo na cara do Alê. E pra apagar, começaram a bater. É, tudo bem, aqui só tem Brad Pitt. Não, agora. Apagaram no tamanco, é, Alê. O seu Domênico na Gato é... Eu. Agora é eu. É, você. Tudo sou eu. Você... Eu tô quieto, eu não cantei. Alô. Você é paralítico, é paralítico da cara. É paralítico? Paralítico. É, mas tem quem gosta. Leiloca! Leiloca! Faz mal. Leiloca! Não tem problema. Se ela gosta, não tem problema. Eu não sabia, mas tudo bem. Tá à disposição. Domênico. Ô, quem fala? É o Rafael. Tamo aí. À disposição de todo mundo. É, quem é? É, ué. Ele se gosta? É o Lover Boy do estado. Ai, com chuvas ou sem chuvas, Domênico? Até mulher com vírgula? Não, aí já não dá, né, Ale? Pô, você me conhece. Quem nunca? Você? Não, o Marcão. Você falou quem nunca, amor. Que isso. Quem é que fala? É o Rafael, Domênico. Rafael, mas não é com ele. Rafael com PH, não, né? Não, Rafael com F. Rafael do quê? Rafael Brito Malagode. Malagode, quantos anos você tem? Eu tenho 31, vou fazer 32 semana que vem. Não, mas ainda 3.1, ainda né? Ainda é 3.1. RG 3.1 ainda. É, ainda. É. Mas precisa ver como é que é o tamanho dessa mala do God, né, velho? Ah, sensacional! Sabe que sim. God tem umas malas que, entendeu? Sensacional, salvou, hein? Que deu uma salvada, hein? Ah, eu acho que eu vou me retirar. Por quê? Sinal de protesto. Que malagode. Que não que é tem isso? Nada velho? A ver. Sabe o que você faz? Quando o ouvinte falar, você pega, vê o que o Sombra escreve e aí você repete. Ah, não. Aí também não, hein? Você quer um guardanapinho? Pra? Limpar a boca, né? Ah! Ô, Rafael! Fala aí, Domênico. Qual que é o bairro que você mora? Eu sou da freguesia do Ó. Sou da freguesia do Ó. Ó! Ó! Aqui pra você! Sou da freguesia! E qual time? Eu sou São Paulo Futebol Clube! E por quê? Uma série B. Também não entendi lá, esse chi aí, não. Também não entendi, não. Sou um punk da periferia! A música é ridícula de ruim. Não, não é não, mano. Que é isso? Nossa, legal, música bacana. É, legal, chiclete com porcaria. Banana. É. Ah, que legal, presta atenção, ó. Olha lá, olha lá. Legal é chiclete com bolo. O legal é o refrão. O refrão é sensacional. Gilberto Gil. Vocês não gostam de Gilberto Gil? Você não sabia? Você não reparou na sua sorrisita dele? Eu não gosto de Gilberto Gil. Gilberto Gil. Mas essa música é legal. Você gosta da preta, Gil? Olha lá. Ah, ela gosta. Punk da periferia. Vai! Sou da freguesia do ó. Ó, ó, ó. Aqui pra você. Sou da freguesia. Freguesia, amigão. É. Ah. Ô, Rafael Malagode, beleza? Periferia. Beleza, rapaz, já estamos aqui fazendo o planejamento para o ano que vem. Estamos aqui com o Marcão Leco. Ah, que Marcão Leco. O Budget. E Marcão. Vinícius Mota. Nossa. Mota Pinotti. Estamos já elaborando aqui, estamos elaborando aí o elenco para o ano que vem. Precisa contratar jogador para quais posições? Ô, Sombra, eu estava falando ontem com um colega meu. É, o Lucas não está sendo relacionado no PSG, né? Eu sei que eu estou sendo um pouco utópico, mas eu acho que a diretoria poderia se mexer e, sei lá, ir atrás do cara, mano. Não tem que ir atrás de Kaká, que é quase um ex-jogador. Falou pouco antes do interesse de São Paulo, estava preocupado e se voltaria a jogar, se jogaria ou não. Concordo, não é esse tipo de jogador que a gente precisa. Mas, ô Malagode, e quanto não... que você imagina que ganha de salário um Lucas? Não, assim? Então, Ale, eu ia chegar nisso. Tá. Ele deve estar com um salário absurdo, até porque o PSG pagou muito caro nele. É. Eu não sei se vale a pena você fazer um investimento, sei lá, um empréstimo, patrocinador, alguma coisa. Mas a gente não pode ficar dependendo de Cueva, que joga quando quer. A gente não pode defender do Lucas Fernandes e do Charlon, que ainda são novos, são muito crus. Então a gente precisa de alguém que possa assumir responsabilidade. E ele, com 25 anos, acho que já pode fazer isso, entendeu? Sei lá, alguma coisa tem que ser feita. A gente não pode ficar dependendo de quem a gente tem, Ale. Sabe por quê? A gente, nos últimos 5 campeonatos, em 3 a gente brigou pra não cair. Não, olha, concordo. A grandeza de São Paulo, a gente precisa de jogador, mano. Concordo, camisa, sabe? Eu só acho que, no ele caso do, do Lucas, voltar, o salário é muito alto e ele ainda tem mercado na Europa. Não, eu acredito nisso. Eu acredito mesmo que tenha. É muito difícil. Mas, sei lá, será, Ale, que ele não viria pro São Paulo sabendo que ele tem uma chance mínima ainda de ir pra uma Copa do Mundo? É, eu acho que ele não tem chance nenhuma. E outra, a gente já viu aí, na maioria das vezes, o jogador pensando muito mais na parte financeira. Não, isso é verdade. Até no calendário, que aqui no Brasil é mais complicado, não, né? Isso é verdade mesmo. Você vê que o Robinho, que é o Robinho, para falar aqui do time do RG, 25% meu. O Robinho, quase com a mesma proposta que ele tinha, ele acabou por um pouco a mais indo pro Galo e não indo pro Santos. É. Eu acho que o Lucas tão cedo não volta. Eu também acho. Mas ele é muito novo. Ele é muito novo. Mas eu concordo com o Malagode, não necessariamente com o Lucas. Mas se tem que pegar uma grana e dar um caminhão de dinheiro pro Kaká, tem que pegar um cara que é pra jogar em condições, cara. Concordo. Justamente, Vieira, porque sabe qual é meu medo? A torcida fica iludida muito rapidamente. Outra coisa eu vou falar, o Sombra tá falando de planejamento 2018. Eu particularmente, não quero ver o São Paulo na Libertadores. Tem que, no máximo, uma Sul-Americana. Sabe por quê? Porque a gente, eu vou me incluir nessa. O ano que vem entra numa Libertadores, eu, por exemplo, vou em todo jogo de São Paulo. Vou estar lá na arquibancada, gritando, esse tipo de coisa. Só que o time não representa, a gente sofre quando sai. Sabe como é que é? Aí vai, é cobrança, é natural isso daí. Porque a identificação que a gente tem com a Libertadores faz com que a gente tenha essa cobrança. Rafael. Certíssimo, Rafael. Eu acho, cara, que jorrada no meu irmão agora. Que jorrada, Marcão. Eu entendo isso. Eu adoraria que o time tivesse bom a esse ponto. Mas não tá, meu. A gente precisa se reestruturar primeiro. Então, Rafael, mas acontece o seguinte, cara. Todos os times têm oscilado bastante no campeonato. Isso aí não é exclusividade do São Paulo. Concordo só também. Só que assim, cara, se o São Paulo conseguir... Nossa, e aquele lá, hein? Aquele alvo negro lá. Isso aí. Que oscila, hein? Nossa. Só oscila Santos, pra baixo, né? Isso aí. Nem tem mais... O Santos e o Botafogo não estão bem mesmo. Eu tô vendo. Agora, com relação ao São Paulo... Tô acompanhando o brasileiro. Com relação ao São Paulo, também, Rafael, acho que se o São Paulo conseguisse uma vaga na Libertadores do ano que vem... Mais do que... Porque assim, todo mundo fica meio ressabiado porque fala... Pô, mas de repente consegue uma vaga, vão esquecer o que foi, o fiasco que foi esse ano o São Paulo no Campeonato Brasileiro. Quer dizer que ele tem que ser punido por isso? Então, mas assim, é o que eu falo. Eu acho que essa vaga na Libertadores, mano, seria um prêmio pra torcida, cara. Pelo que a torcida fez esse ano aí, eu acho que São Paulo tá representado na Libertadores ano que vem, essa é um prêmio, cara. Não, mas acho que a vaga na Libertadores seria um prêmio pra incompetência, mano. Imagina. Imagina. Eu me incluo um pouco nisso desse prêmio, porque eu tô indo em todos os jogos de São Paulo. Eu até brinco com a minha esposa. Inclusive, ela tá aqui na minha frente, ela faz aniversário amanhã. Roberto, eu te amo. Faz tempo que eu não brinco. E amanhã ela tá fazendo aniversário. Não, então, eu me incluo nisso, porque eu tô todo jogo na arquibancada lá e eu falo pra ela o seguinte. Eu faço parte da única coisa que tá salvando São Paulo esse ano, que é a torcida. Sim. Porque se a gente depender de jogador, depender de técnico, depender de diretoria, a gente tá lascado. Técnico, Marcão, eu discuto bastante com você no Twitter, viu? Várias vezes tá a gente discute, hein? Porque eu sei da sua idolatria pelo Dorival. Fora do ar, o Marcão, rapaz. Tem um ouvinte chamado Malagode que tem pouco tempinho só pra discutir sobre isso. Mas, Marcão, você fala os negócios, mano. Eu entendo quando você fala de erro individual. Mas você esquece que o Rogério Ceni também teve vários jogos com erros individuais. Então, você teria que pesar um pouco. Sabe por quê? Você coloca. Você, desde que você entrou aí, você critica muito o Rogério Ceni e idolatra um pouco o Dorival. Se você tivesse meio termo nisso, eu tenho certeza que muita gente não pegaria no seu pé. Agora muito. Deixa eu ligar pra minha mãe, porque eu acho que ela tá em casa, tá mais perto do que eu do meu irmão. Mais fácil ela chegar na Paulista do que eu pra reconhecer o corpo. Discorda, só isso, né? A dona Ana Maria, agora ouvindo, tá chorando. Tira meu filho daí! Defenda-se! Nem aquela mulher dos 50 tons de cinza apanhou tanto. Eu cansei de pegar no pé do Rogério Ceni, o Rafael, pelo seguinte, cara. O Rogério Ceni, inclusive não só ele, muita parte da torcida do São Paulo, não consegue desvincular a imagem do jogador com o treinador. Nossa. Quando o Rogério Ceni assumiu a responsabilidade de ser técnico do São Paulo, ele tem que esquecer a parte que ele foi mito. Nossa. Como jogador. Okay. Porque assim, no Campeonato Paulista, ele conseguiu fazer uma campanha fracassada no Campeonato Paulista. Teve um monte de jogo que o São Paulo perdeu em casa e de times menores aí jogando ridiculamente. Ele conseguiu ser eliminado pelo Defensa e Justiça em casa. Concordo. Praticamente também. Ele foi eliminado da Copa do Brasil pelo Cruzeiro em casa. Ele teve o jogo lá no Mineirão que ganhou, mas perdeu em casa de 2-0, praticamente foi eliminado antes lá. Antes do Rogério já aconteceu várias vezes. Eu entendo tudo isso. O que eu tô querendo dizer, Marcão, é que várias vezes você acreditou um erro do Dorival de treinamento, isso de postura do time em campo, a um erro individual. O Rogério também teve isso. É isso que eu tô falando. Não é só erro individual. Sabe por quê, Marcão? Eu tava lembrando um negócio. Se for considerar isso daí, a gente já cansou de ganhar. Cansou não, que a gente não cansou tanto esse ano. A gente já ganhou alguns jogos justamente por erro individual do adversário. E aí? A gente vai ficar nessa de erro individual? Não, é questão do time em campo. É fraco. Não é fraco, cara. Desculpa. É sim, pô. Pega os jogadores do São Paulo aí. Vamos analisar o time do São Paulo. Sidão, é um cara que, tipo, oscila bastante, mas agora vem numa crescente. O Militão. Mas você confiaria nele pra 2018, igual o Sombra falou? Não. Não dá, é isso que eu tô falando. Então, mas aí é que tá. Eu iria atrás do Walter do Corinthians, mas enfim, isso aí é planejamento pro ano que vem. Sim, vamos analisar o que a gente tem na mão hoje. O Sidão no gol, tem feito bons jogos, principalmente nesses últimos aí. O Militão, cara, é um cara que veio da base, tá jogando improvisado na lateral, mas não tem comprometido. Rodrigo Caio Arboleda... É uma pena ele ter se machucado. Né? Sim. Rodrigo Caio Arboleda, cara, são zagueiros de seleção. Então, tipo, discute-se qualidade do Rodrigo Caio hoje, no momento, mas o Tite vira e mexe, convoca o cara. O Edmar... Mas é que a gente sabe como é que o Tite é, né? Pelo amor de Deus, Desculpa, o cara é jogador de seleção brasileira. Deixa eu continuar meu raciocínio aí, desculpa. Rodrigo Caio é bom jogador, faz uma temporada horrível. Continua aí. Então, é aí que tá ali. Pra mim, o Edmar é um cara fraco. Pra mim, o cara mais fraco desse time do São Paulo é o Edmar. Do titular, você diz. Sim, do titular. Tô analisando o time, não tô analisando o elenco. Agora vamos lá, você pega Jusilei e Petros, é ruim a dupla de volante? Bom, Não, boa, não é, boa. Só que ele começou a usar porque a gente fica gritando lá da arquibancada. Se fosse assim, ele teria colocado o Lugano também, imagina. Não, gente. Não, não. Vocês estão criticando? Não, ô Marcão. Para, Mota, para, Marcão, dá uma segurada. Só um detalhe agora. Perdeu a linha. Vai segurar. Você vai argumentar. Eu? Então argumenta comigo, vamos lá. Você sabe mesmo. Para aí, vamos começar. Vai começar. Argumenta. A torcida critica. A torcida critica o Dorival. Ah, porque agora que ele começou a jogar com o Jusilei mais recuado. Pra quem não sabe, o Jusilei começou a carreira dele de segundo volante, se destacou assim no Corinthians, e o Dorival colocou ele de segundo volante. Vocês estão falando como se o Dorival tivesse colocado o Jusilei de zagueiro e goleiro, gente. Não, mas não ele tem nada a ver. A posição de origem dele. Então não é lateral e tá dando certo. Então não é que tem tá. Nada a ver. O Jusilei, origem não, a posição que o Jusilei mais gosta de atuar é na cabeça da área. Gente. Agora, mas ele jogou no Corinthians como? Ele se destacou no Corinthians como, mano? No Corinthians ele jogou de segundo volante, porque é o que sobrou pra ele. Então, o que eu posso deduzir dessa discussão toda? Olha, há aqueles que tem uma tendência a proteger o ídolo Rogério Ceni. Que é o caso do Mota. E há aqueles que não gostaram tanto do trabalho do Rogério, e como também uma maneira de diminuir bastante o Rogério, defendem e hipervalorizam o Dorival. Que é o caso do Marcão. Que pode ser o seu caso. Agora, o que eu penso é o seguinte... Mas gente, o Marcão sempre deixou claro a separação do goleiro Rogério Ceni e do técnico Rogério. Só que a torcida, agora, a maior parte dela não sabe. Agora... O que eu penso é o seguinte, ambos têm problemas, ambos tiveram seus problemas no seu devido momento. Eu concordo, o Rogério teve os seus problemas e seus defeitos. O Dorival tem os seus problemas, teve os seus problemas e os seus defeitos. Agora, que é inegável que a campanha do Dorival é melhor que a campanha do Rogério Ceni. É óbvio. Isso é óbvio. Mas aí a gente vai se aprofundar. Aí nunca quis ver o Rogério Ceni nem como presidente. Sabe por quê? A gente viu ele agora como treinador e muita gente não sabe diferenciar do que ele foi jogador e treinador. Assim como não faria se ele fosse presidente. A memória do torcedor, infelizmente, é muito curta. Ela é muito seletiva. Por isso que eu não queria ver ele como treinador nunca. Então, eu não estou criticando ele ou exaltando ele. Problema. O que eu questionei só do Marcão é que ele usou pesos diferentes, entendeu? Para situações iguais. Isso é normal, cada um tem o seu ponto de vista. É discordância, gente. Não é que eu estou jorrando, não. O Marcão é gente boa. Então é tricolor também, pô. Isso é normal, gente. Você jogou sem querer, mas jogou. Cada um tem o seu ponto de só vista. Só pingou, mano. Porque, olha, se você faz um retrospecto, você vai levantar o dia a dia, você vai lá, mas o Rogério tinha essas vantagens, tinha essas desvantagens. O Rogério, então você sempre vai achar problemas e defeitos e virtudes de todos os lados. Mas sabe o que eu ficava? O problema é que no caso do Rogério, a gente não consegue achar uma virtude da passagem dele. Então, mas sabe qual, Rafael, sabe o que eu achava que o Rogério, o problema maior do Rogério qual que é? Ele nunca assume a responsabilidade. Então, ele nunca assume a responsabilidade pelo mau desempenho do time. Eu tenho certeza absoluta que ele com esse time na mão, se não tivesse dado certo, ele ia estar reclamando. Que é remontar o time no meio do campeonato, não conseguir dar a liga, porque é difícil você entrosar um time com o campeonato andando. Era isso que ele ia falar, cara. Você falou que o Rogério não fez nada de bom, Sombra. Ele é difícil achar uma virtude. O contrato dele, ele fez bem. O contrato bem. Foi maravilhoso, né? Pra ele. A multa. E ele trouxe o Cícero, ele que pediu o Cícero. Então. E ontem o Cícero jogou de centroavante, né? Não à toa, viu lá, né? A única coisa que eu concordo é que eu acho o material humano desse momento é melhor. Melhor do que de melhor, então. Claro. É a única coisa que eu acho. Porém, não justifica ser eliminado pro Defensa e Justiça. Não, é nem pro Defensa, não. Nem no Campeonato Paulista do jeito que foi, óbvio. Muito menos pro Cruzeiro. Exatamente. Nenhum desses aí justifica. Isso aí tem razão. E elogiar o trabalho de um não significa também diminuir o do outro e vice-versa. Questão com o Marcão é só discordância. Tipo, eu discuto bastante com ele no Twitter, direto. Mas a gente notou... Então eu vou te dar a última aqui, ó. O São Paulo é a terceira melhor campanha do retorno. Você não acha que o Dorival tem um pouco de mérito nisso aí também? Ele tem mérito nisso. Agora eu posso te dar outro então, Marcão? E se o Hernanes não tivesse aí? Que o Hernanes é o melhor jogador do campeonato brasileiro. Isso porque o nosso campeonato brasileiro é fraquinho, o nível é muito baixo. Então, aí você vai lá. Você não tem o Hernanes, como é que faz? Então aí você vai lá e agradece. Não é assim também, não é? Você vai lá e agradece o Pinotti. Você vai lá e agradece o Pinotti, que foi ele que trouxe. Agradece o zagueiro do Arco. Agradece o Pinotti, não, porque era pra ter trazido no começo do ano. Ué, mas. Foi um acaso ele ter vindo no meio do ano. Correram pra contratar o cara. Foi um acaso, não começa não. Porque o planejamento do São Paulo foi todo errado. A gente. Contratou, mas não você trabalho, tem que dar mérito pra ele. Mas num trabalho coletivo é complicado, porque nós estamos elogiando o Dorival. Então, ok, eu elogio o Dorival com certos limites. Ressalvas. Asterisco. Com bastante asterisco, porque ao mesmo tempo que o São Paulo fez duas grandes partidas contra Santos e Flamengo, ele fez duas partidas que, meu, eu... Puta, bizonhas. Eu fiquei com ódio profundo. Fluminense e Galo. E Galo. É. Horrível. E não consigo tirar da cabeça que o Dorival não tinha participação nisso. Bom, até vitórias, a gente conseguiu até vitórias jogando mal. O Sport é um exemplo. Agora, o Dorival é muito bom, mas o ouvinte falou muito bem. É que eu acho ele bom. Sem o Hernanes aqui, Santos. Alguém garante que o São Paulo não iria cair? São Paulo tava lutando lá embaixo ainda. Você pegar o Hernanes, ele é o melhor jogador, eu digo assim, meio de campo, essas coisas, do campeonato, porque o campeonato prova que ele tá com nível baixo. O Hernanes chegou depois. E consegue se destacar esse ponto. Da segunda divisão da China. Veio da segunda divisão da China, justamente. O atacante do time campeão. Atacante do time campeão tá 5 meses sem fazer um gol. Ô, Rafael, olha, percebe-se que a sua discussão com o Marcão foi uma discussão de pontos de vista diferente do atrito pessoal que houve entre o Mota e o Marcão aqui. Uma coisa lastimável. É que tem gente que... Se todo mundo ir pro mesmo lado, a gente nunca vai evoluir. É que não tá todo mundo assistindo pelo YouTube, pelo Facebook, mas a hora que o Mota se levantou da cadeira e puxou aquele ronco do peito, eu pensei... Parecia treino do Corinthians, lá, velho. O Neto e o árbitro agora. Parecia treino do Corinthians. Sombra, um depoimento. Eu sei que está acabando aí minha participação. Não, mas você atropelou o Ale Barra Oliveira. Desculpa, Ale. Alexandre Fonseca Machado de Oliveira. Fonseca Barra Oliveira. Pra abrir meu coração pro Mala Branca aí e pro ouvinte e pra todo mundo. Malagueta. Quando eu entrei aqui há 18 anos atrás... Quando? Lembra, Alê? Quantos anos você tinha, Alê? Eu tinha uma equipe unida à minha disposição. Eu tinha, sabe, uma harmonia. E isso hoje, isso que eu vi hoje aqui não faz parte da família Estádio 97. Depois eu vou até assistir no YouTube pra ver o que rolou, pô. Você não tem no YouTube, porque olha... Vai ficar todo mundo... Você sabe que há 18 anos atrás, o Estádio 97 tinha Deus, né? Que julgava as coisas do programa. Verdade. Você lembra, Dudu? Lembro. Que Deus entrava aqui no ar. Deus entrava e falava. Eu acho que Deus tinha que voltar a organizar um pouco. Até Deus fez parte do estádio. Até Deus. O Rafael. Ele não aguentou, foi embora. O que aconteceu aqui foi quase um Ataíde Gil Guerreiro versus Miguel Aidar. Cara. É mesmo, pô? Mas o Mota tem mais cara do Aidar. Ô, Mota, assim também não. Aidar. E o Marcão é guerreiro. O Mota Aidar. Mota Aidar e o Marcão é guerreiro. O Mota ameaçou o Marcão com alfinete. Ô, Sombra. Oi. Deixa eu só fazer o seguinte. Eu mando áudio pra vocês todo dia de uma musiquinha que eu fiz. Só que não tá rolando. Ontem me responderam, tipo, que eu mandei de novo, né? Me responderam no WhatsApp, mas de novo... E eu falei que eu ia mandar até eu conseguir. Já que eu consegui ligar, eu posso cantar ou claro, posso colocar o áudio aí como é que é? Se não passou no ar é porque é ruim, irmão. Mas peraí, Oi? Por acaso, assim, sacaneia o Mano? Não, então, a do Mano já tocou. A do Mano eu consegui, que foi a música do Trem das Onze, que eu foi um tempo atrás que vocês colocaram no ar. Foi muito bom, hein? Uma palhinha pra nós. E dessa vez tá sacaneando quem? Ô, Domênico, eu sou seu amigo, mas... Porra, e eu falei pra você deixar o negócio ir pro ar. Você é um desgraçado. Isso olha, é sério. É sério, Catso. Você vai ter 100 anos de azar, é isso que você vai ter. É que no áudio, tava todo com uma produção. Eu coloquei um som, era um sambinha de fundo legal pra caramba. O Ale ia gostar, Marcão. Só que agora a capela, não sei, será que rola eu cantar? Melhor não, vai ficar ruim, Canta aí, pô, os integrantes do The Voice, todos vão virar cadeira. Não desanima, vai. Pode ser? Bora. Pode. E nem desafina. Ô, Sombra, rolaria um estreino no Ninho aí? Não. Esse é eu que vou definir, Você não pode definir. Sim, mas tá aqui, ó, o sorteio caiu aqui na minha mão, eu defino se ele vai ser estreino no Ninho. Como ele vai ser o envolvido? Não, mas eu sou imparcial. Confia em mim, eu sou imparcial. Você é o Gilmar Mendes do estádio. Não sou. É. Se for boa a música, eu deixo. Vamos lá. Vamos ver. Se ele me xingar muito. Então, o Vieira lá, o RG e o Ale que curte samba vai saber qual que é a música. Não, eu manjo, vai. Fundo de Quintal. Então, vamos nós. Vamos pode ir? Fundo de Quintal é um grupo dos melhores aí que tem. Vai. É, então, é assim, ó. Foi olhando no Google um vídeo, achei. Já não rimou. Era o Bonner falando de um título melhor. Mas no site da FIFA eu não encontrei. Então era mentira e fiquei na pior. Minha amizade com a turma que tem mundial começou a cair. Não era verdade. Nem mesmo uma taça de pinga pra me redimir. Eu vou chorar, eu vou pedir mais um fax. E dessa vez eu consigo. Ô tia Leila, compre pra mim um título. Leila lá, Leila lá, lá, lá, lá, lá, lá. Leila lá, lá, lá, lá, lá, lá. Não quero mais jogador, quero um título. Sensacional! Boa, sensacional! Boa. Foi bem. Maravilhoso! Isso é maravilhoso! E o sax do RG ninguém fala, né? Muito bom o sax. Vou dizer pra você que hein, foi uma das suas. Valeu, obrigado. Essa música é, talvez seja. Já. Essa música aí, a amizade do fundo de quintal. Amizade! Nem mesmo a força do tempo ia destruir. Essa música é como se fosse o Satisfaction pro Rolling Stones. É o hino dos caras. É o hino dos caras, entendeu? Só que... Você não gostou. Não é que eu não gostei. Você achou uma merda. Deu uma deitada no Dodô, né? Não, a rima é fraca. Meu pai é palmeirense, tudo. Não adianta vir puxar o saco. Pera lá, irmão. Nossa. Eu é que decido aqui. Não puxa o saco, não. Não apelou, não. Você assiste só todo dia o Morde a Sopra? O que aconteceu hoje no Morde a Sopra? Hoje eu não ouvi porque eu tô de boa. Ah, desgraçado. Ah, teu rádio não funciona em feriado? Funciona no feriado? Oi? Que rolou então na quarta? Na quarta-feira? Vamos ver. Foi a doutora Rose Vilela falando. E teve uma polêmica. Qual que foi a polêmica? Domênico, agora não vou lembrar. Não tem amizade entre homem e mulher. Amizade entre homem e mulher. O mano sabe, você não sabe. Amizade entre homem e mulher, que ontem gerou até a discussão aí do Sombra. E eu concordo em parte com o que ele falou também. Amizade entre homem e mulher é que nem aquele arroz com passas. Você tenta separar, mas acaba comendo, né? Ô, Rafael. Fala aí, Marcão. Em cima disso ainda, o que você acha da amizade da Maju com o Bonner, cara? Eu vi agora que o mano colocou, mano. Esse Bonner tá saidinho também, meu. Você viu? Você parou da Fátima, irmão. Pra ele na época do que estudar junto. Ô, Rafael, é o seguinte. Sim. A partir de hoje, nós vamos dar uma camiseta, a nova camiseta do Estádio 97, pro bonito, 20 é destaque do dia. Ô, legal. Aquele que se destacar durante o dia. É. Outra coisa, viu, Bá? Eu quero fazer uma brincadeira aí. Os caras que fazem musiquinha aí, as cornetadas. Vamos fazer os troféuzinhos corneteiro, cara. Providencie os troféus corneteiros. E nós temos que escolher um vencedor do dia. E no mês tem que pegar os vencedores e a gente mesmo votar qual é o melhor do mês. É isso aí. Aí um vencedor por mês. No final do ano a gente escolhe o melhor do ano. Melhor do ano. Boa. Então, olha, a partir de hoje, a gente vai escolher. Você já está concorrendo à camisa do Estádio 97 com oferecimento da tentebit.com.br, tá bom? Valeu. Tá concorrendo a camisa bonita, logomarca nova. Animal, então, por enquanto, você tá levando a camiseta. Mas não manda mais áudio pra nós, não, que tá bom. Não, mas é verdade, ela tá mandando assim, todo dia, mano. Todo dia. É porque, fiz maior produção pra cantar a música e tal. Não, mas, um sambinha de fundo, mas manda no meu e-mail aí que a gente põe. Manda sambinha que eu comento. Manda, que eu acho que a produção tá mal intencionada. Pô, eu fiquei mó chateado, o cara meio que ironizou ainda. Colocou de novo. Desumilde. Ué, até eu consegui. É culpa do bar. Você vai insistir mesmo. Produção aí, viu? Esse tal de Bruno Bittencourt aí. Armou o cara, velho. Mas não é. Mas o Bá não gosta que interrompe ele, que ele fica com os contatinhos dele, mandando os nudes. Aí, o Bá é gente boa pra caramba. Mas se puder evitar, é melhor. É o Bruno, né? Não é o Bá. Um abraço pro você, Rafael. Ô, Sombra, deixa eu só dar salve aqui pro Rafael. Pessoal. Pelo amor de Deus, também. Passei até do horário aí de vocês, né? A gente dá uma esmola, essa aqui é a carteira toda. Não, cara. É só um salve aqui, ó. O meu irmão, o Danilo, tá ouvindo. Mandar um abraço pra ele, São Paulino também. Colega de trabalho, o Laércio, também tá ouvindo. E meu pai, que tá trabalhando agora na pizzaria. que tá ouvindo também. E eu já mandei, né, amo ela pra minha esposa, faz aniversário amanhã. E só parabenizar vocês. E, Ale, você é sensacional, mano. Você é gente boa pra caramba. Obrigado, irmão. Tamo junto. E pra todos aí, mano, não tem nenhum que você olhe e fala assim, esse é legal, esse não é. Todo mundo aí tá de parabéns. Tem sim, vocês aí do convite, mas a gente escuta aqui. Não, vocês gostam, mas a gente tem um aqui que a gente tem um pouco o pé atrás, né? Não, é que ele foi simpático, ele não quis causar transtorno agora, o Malagode. Falou, valeu, gente. Obrigadão mesmo. Valeu, Malagode. Valeu. Ô, Sombra. Porra, meu, 30 minutos, velho. 48 minutos, velho. Cortei. O que é isso aí? Alô? Que isso aí? Mandou? Ah, era o Milton Leite lá, xingando, né? Mandou, não tá bom. Mandou um baralho? Mas o assunto aqui é futebol, então vamos falar de uma coisa que a gente gosta tanto quanto ver bola na rede. Quando você pensa em um aperitivo pra acompanhar o seu jogo, o que vem logo na mente? Amendoim, claro. Mas não qualquer amendoim. Tem que ser Mendorato, seu parceiro do futebol. Nosso parceiro aqui de Estádio 97, ó, tá vendo? Mendorato. Boa, tamo aqui, velho. Mendorato é o amendoim da Santa Helena, maior especialista em amendoim do Brasil, que cuida desde o plantio até o produto final. Mendorato é douradinho, tem uma casquinha crocante e deliciosa. E não importa se você tá curtindo o futebol sozinho, com a galera ou com a família. Mendorato tem vários tamanhos de embalagem que vão de acordo com o tamanho da sua galera. Então já sabe, se tem jogo, tem Mendorato, né, mano? Ah, com certeza, Sombra. Então a galera já tá ligada aí, ó. Vocês já sabem, né? Se tem jogo, tem Mendorato. Um golaço de sabor. Um produto da Santa Helena. O melhor do amendoim. Inclusive, eu quero mandar um abraço aqui, Sombra, para dois ouvintes fanáticos aí do Estádio 97, ó. Um abraço pro Carlos, que é São Paulino. E um abraço aí também pro Francisco, corintiano roxo aí, da Comercial Tateno Deli House. Comercial Tateno Deli House, obrigado pela audiência, rapaziada. Vocês são show de bola. Valeu, galera. Tamo junto. Corneteiros, do Estádio 97. Meu Deus do céu. Esse Mota aí, ele é ruim demais. Não consegue completar uma frase. Pelo amor de Deus. É o Romero do Estádio 97. Um abraço aí pra todo mundo. Evandro, corintiano da Vila Sônia. Já pegou pesado, né? A parte do Romero, acho que não precisava, né? O resto tá certo. Mas fora o Romero. Coitado do Mota, gente. Vamos lá, mais uma cornetada aqui. Nosso, canagem, pô. Oferecimento do Extra. Ah, Extra! Você vai ter futebol, vai ter cerveja Mistel, vai ter futebol, vai ter Extra Gol. Vai que você pode, beba com moderação. Fala, galera do estádio, aqui é o Roberto de São Bernardo do Campo. Abraço pra vocês. Partindo do princípio do Dodô que 51 não é pinga, é mundial, podemos considerar o Teres Herrera, Ramon de Carranza e até a Florida Cup mundial? Não. Abraço. Nossa, que deitada. Como assim, velho? Aloprou o domínio, pra que isso? Não, peraí. Ele não aloprou, ele falou uma bobagem, velho. E vocês dão um aval pra isso, pelo amor de Deus. Teresa Herrera é Teresa Herrera. É tão louco, para. Quem foi Teresa Herrera, você sabe? Não tem a menor ideia. Pegou, já pegou. Em alguma vez você vai dizer. Foi a mulher que criou a pinga, 51. Não. Que pinga, o Cátio. Teresa Herrera é na Espanha, lá. Teresa Herrera. Aliás, era um troféu muito bem. Era bem bonito. Teresa Herrera. Grande. Olha aí. Teresa Herrera, Ramon de Carranza, levanta a mão. Vai. Eu tenho. Nós. Quem? Corinthians também já ganhou. O Corinthians ganhou, né, mano? O Corinthians ganhou também. Teresa Herrera foi uma mulher que dedicou 36 anos da sua vida a ajudar os pobres. Profundamente religiosa, Teresa Herrera acabou marcada por estes fatos que lhe condicionaram. A vida. Nasceu... É a Marina Silva deles. Olha, o RG pode ter conhecido, porque ela nasceu em 1712. Ah, ele já tinha parado assim. Já. Tava eu, ela e a sua prima. Prima! Não tenho prima, meu. Não tenho irmã. Você renega a sua família, mas tem sim. Eu tenho um montão de prima lá no 222. Tem. Um abraço a todos aí do 222, né? Galera que sempre ouvindo o Estádio 97. Ouve nós. Lá no 222, né? Som ambiente, dentro e fora do quarto. Um abraço pro Edu da aula com o lá do Vila Maria, lá, que ele cuida do quarto também, também. Dentro do quarto é bom. Vamos lá, mais uma cornetada. Ô, Sombra, o que você acha, cara? Eu colocaria o Rodrigo Caio no lugar do Militão e colocaria outro zagueiro lá. aquele que veio do Figueirense, melhor do que colocar o Bufarini, você não acha? Aqui é o Wellington, de Carapicuíba. É, rapaz, mas eu prefiro essa coisa, colocar o Araruna, não vamos mexer na zaga lá. Não vamos entrar na zaga demais. O Araruna é bom. É, tem potencial, tem potencial, tem potencial. Mais cornetadas, oferecimento dos amendoins Santa Helena, um golaço de sabor, Mendorato, seu parceiro do futebol. Com essa mudança que o técnico Fábio Carilli está querendo promover no time do Corinthians aí, já estou até vendo domingo lá no Ninhão, as gaivotas gritando. Vem, Camacho! Vem, Camacho! Ah, não! Ninhão! É, e eu vou falar, inclusive tem uma velha que tá fazendo... tá chocando um ovo lá. Não. Vou falar o ovo de quem que ela tá chocando lá. Ninhão! Ninhão! É, a véia tá no ninho lá, viu, RG? Ah, a véia tá no ninho lá. Juiz! Vem, Camacho! Tá dando uma chocada lá. Vem, Camacho! Fala, galera do estádio, Luciano Tricolor aqui de São Paulo. Sim. Queria perguntar pro Marcão aí, que ele prefere, o Dorival ou a Juju Salimene, brother? Nossa, que jorrada. Mas não é possível, quando você faz academia, você deve ter um pôster do Dorival lá na tua frente. É verdade. Pra se empolgar olhando pro corpo dele. Nossa. E deve ter um pôster do Dorival no banheiro também. Tá ligado? O cara é ruim pra caramba. Pô, aí tá professor Pardal. Nossa. Só pode estar nessa situação porque o elenco é bom, cara. Por causa do Hernanes e do Cueva e do Prato. Abraço. Nossa. É, eu vou, falar mais uma vez o que eu falei ontem. Não adianta você ter bons ingredientes se você não for um bom cozinheiro. O Dorival, Palmirinho Onofre. Falou, velha. Eu acho que falta um pouco de gratidão da torcida do São Paulo para com o Dorival Júnior, porque ele vai fazer parte de uma lista de treinadores como o Muricy Ramalho, como o Ricardo Gomes. Não. Que livrou... Calma, deixa eu terminar de falar, Mota. Nossa, caramba. Só pedrada no Mota. Nossa, eu falei que era pessoal. É zoeira, Mota. Não, mas assim, ele vai fazer parte dessa lista que evitou o São Paulo passar pela maior vergonha da história do São Paulo Futebol Clube. Porque assim, vamos imaginar uma situação onde o Cuca tivesse desempregado na mão que o Dorival assumiu o São Paulo. Sim. Vocês acham que o Cuca assumiria o São Paulo naquela condição? Não. É óbvio que não. É óbvio que não. Pra você assumir o São Paulo naquela condição... O terror, né, Marcão? Você entendeu? O Dorival, cara, eu sou... Vou ser eternamente grato a ele... Se ele conseguir, é por causa do Mendorato. Mas se você tivesse que dar um prêmio Devoção Eterna por não ter permitido o rebaixamento. Devoção Eterna, foi boa essa, hein? Devoção Eterna. Você daria esse prêmio pro Hernanes ou pro Dorival? Tem que escolher um, não vale para os dois. Ah, pro Hernanes, claro. Mas assim, o Dorival, cara, ele tem mérito também, porque eu vejo muito se falar da torcida do São Paulo, porque a torcida do São Paulo esse ano tem sido diferencial. A entrega dos jogadores agora realmente estão correndo bastante. É muito diferente daquele São Paulo que o Dorival assumiu quando chegou. Mas assim, cara, o Dorival também ele tem uma participação importante nisso tudo. Posso te fazer uma pergunta então, Marcão, Mota e Sombra? Mas ninguém falou que não. São Paulo com Dorival Júnior e Hernanes, jogando o que está jogando, só que no Morumbi todos os jogos em casa dava 12, 14, 16. São Paulo estaria do jeito que está? Como assim, 12, 14, 16? 1000 pessoas em campo, na torcida. Não, cara, sem o apoio da torcida, é isso que ele quer falar. Sem o apoio da torcida. 14, não, público. Pera, público. Quando o Mota tem que explicar a explanação do Vieira... A pergunta que eu tô fazendo é a seguinte. Para. Se o São Paulo estivesse na mesma situação que tá, com o Dorival Júnior e Hernanes, só que o público pagante da sua torcida fosse 14 mil, 16 mil, você acha que o São Paulo estaria igual? É a mesma coisa. Eu acho que não. Torcida não entra em campo. Mas eu acho que a torcida faz os caras correr, Domênico. Ah, não faz sentido. Vieira, continua comendo Mendonça, Vieira. Ah, peraí, falou que a torcida vai 8 mil pessoas dentro do jogo. Mas e aí? RG, de torcida você não sabe, RG. Mas e aí? Mas, mano, qual o problema? Qual o seu problema? Torcida não dá pra falar. Fala ali. Não, mano, o Cover não respondeu. Dorival ou Juju? Na Juju, pô. Mas o Dorival, você sabe que é uma injustiça que você tá deu risada do Dorival, desdenhou? Porque o Dorival fez aquela propaganda do desodorante. Que roubaram a beleza. É igualzinho, velho. Quando roubaram a beleza, virou o Dorival. É verdade. Mas só pra dar uma deitada a mais no ouvinte, se o Dorival ganhar essas duas próximas... Dorival não, se o São Paulo Futebol Clube ganhar essas duas próximas partidas, provavelmente vai virar o melhor time do segundo turno. Então, tipo, eu acho que você pegar no pé do Dorival com essa campanha que ele tem feito no segundo turno aí, eu acho que é... um pouco injusto da sua parte. Gente, ainda acho que a torcida do São Paulo ajudou mais. Colocar na conta de um elemento só, A queda ou o ressurgimento não é válido. É uma junção de tudo. É tudo junto. Né? Mas é o comandante, é a chegada do Hernanes, é o técnico, sim, é a torcida, sim, é tudo junto. Então, né? Não é uma coisa como só. Como chegou não, até aqui por causa de todo esse conjunto. É o que eu falo, né? eu vejo muito elogio. Errado, eu vejo, venda de jogadores. Eu vejo muito elogio a respeito da torcida, eu vejo muito elogio a respeito dos jogadores do São Paulo. Mas não tô vendo esse elogio todo aí por parte do Dorival também, cara. É porque a torcida tá sem paciência, né, Marcão? Por então, causa da cara, posição que o time tava vivendo em campo, cara. Há três jogos atrás, o São Paulo fez uma das piores apresentações. Contra o Atlético Mineiro, concordo. Ao nível do resto do ano. Concordo. E nesse mas jogo contra ele tirou o Fluminense também. Contra o Fluminense foi pior. Contra o Fluminense foi pior. Contra o Fluminense tava 0x0 o jogo, gente. Até o Júnior Tavares fazer aquele pênalti cretino. Mano, tava 0x0. Se o São Paulo empatasse aquele jogo. Se o São Paulo tivesse empatado aquele jogo 0x0 lá, ia ser ruim, ia ser um resultado ruim pro São Paulo. Não ia. Sim, Marcão. Tomou de 3. Mas, ô Domênico, presta atenção, cara. Entendeu? A gente não pode colocar nas costas do Dorival o erro individual de um jogador. Mesmo porque por depois. Não? Ele que treina o time? Mas, ô Domênico, a mesma coisa o Juninho, cara. O Palmeiras fez um bom jogo contra o Cruzeiro, não eu fez? Eu não posso criticar o Alberto ou ele mesmo por um erro apenas. Não, pode. Um erro só? Não é um erro só. Foi um erro só que o cara fez um gol contra, cara. Tudo bem, mas é um erro que ele fez. Ele até, quando ele assumiu a titularidade, o Juninho, ele não errou nenhuma vez, errou agora. Ó, acontece. Mas o agora, Ibope tá dizendo eu concordo com o Sombra. O Dorival tá derrubando a gente no Ibope. É, né? Eu acho que tem uma junção de coisas que levam um time a cair ou a não cair. É uma junção, não existe. É culpa de fulano, é só o treinador ou é só o jogador. Eu acho que é uma junção de coisas. Agora, o que eu acho, aqui falando, olhando e analisando tudo, Sombra, eu acho um absurdo tentar criticar o Rogério Ceni e falar que o Dorival é melhor ou pior ou qualquer coisa. O Dorival é mais experiente que o Rogério Ceni. Mas o Dorival teve um time na sua mão, mas muito, muito superior ao Rogério Ceni. Então não dá pra gente saber se o Rogério continuasse no time, se o time também não tava nessa toada igual do Dorival. Porque na minha opinião, vou repetir, o Dorival é um treinador fraco. É um treinador que pelos times que passou, com exceção do Santos, ele só fez trabalho ruim. E do São Paulo também. Mas então já tem uma vantagem... É, em relação ao seu oponente. Pelo menos ele já é treinador, não, né? Ele é treinador. O Rogério tá aprendendo agora, né, isso, Ale? Isso. Mas não pode criticar também o Rogério, que também não tinha material humano, hein? Que material que ele tinha? O Hernanes não tava, um monte de jogador. O Jusilei não tava, o Pedro não tava. Mas, gente, é a opinião de cada um. Meu irmão não vai abrir mão aí do amor que ele tem pelo Dorival e o restante da mesa aí acho que o Dorival é fraco. É isso aí. O Domênio só tem que explicar por que o Palmeiras não tem o Tereza Herrera. É isso. Tem mundial. Não tem, acho que tem sim. Não tem, não. Não tem. Vamos fazer o quê? Não tem. Que você a não ser que você peça por fax, mas não tem. Nossa! Uhul! Deitada, assim, eu poderia pedir por fax se eu tivesse. Eu não tenho, eu não tenho que pedir. Ah, não sei, Domênio. Sem malcriamento. Sem malcriamento. Não. O Santos tem, o Vasco tem. O Palmeiras só requisita o que ele ganhou. O Fluminense em campo. Tem nada que não... O Palmeiras não existe. O São Paulo tem. Do jeito que você fala, parece que o Palmeiras tem... ele ganhou uma coisa que não existiu na sua cabeça. Fala Tereza Herrera, Zé. Que se dane a Tereza Herrera? Tu fala assim, uma moça que dedicou 36 anos aos ricos pobres. É a mesma coisa que você falar que não tem o Flórida Cup. Madre Tereza, velho. É, porque dar pros ricos é fácil, quero ver dar pros brincadeira. É. Quero chamar sua atenção aí, galera. Tá aí você terminando o segundo grau. Vamos falar de futuro. Tem muitas opções de faculdades, mas como que você vai escolher a certa? É necessário você conhecer muito bem os diferenciais e o desempenho das avaliações oficiais do MEC. A ESEG, Escola Superior de Engenharia e Gestão, tem a força do ensino do Grupo Etapa e obteve a maior nota do Brasil em administração e a maior nota em engenharia de produção entre todas as faculdades particulares e estaduais, segundo a avaliação do MEC. E são muitos os diferenciais da ESEG. Você tem atendimento direto com os professores, orientação profissional, simulação de processos seletivos. Na ESEG você tem um núcleo de empreendedorismo, você tem um laboratório de inovação tecnológica, você tem um corpo docente onde todos os professores atuam no mercado. Todo esse suporte faz com que os alunos da ESEG obtenham altos índices de empregabilidade e uma formação realmente forte. Pra você ter ideia, o Mota não passou na porta. O mercado reconhece isso. Os alunos da ESEG estão nas principais empresas do Brasil, atuando dentro e fora do país. E para o primeiro semestre de 2018, a ESEG está com condições únicas, únicas mesmo, para os cursos de administração, engenharia de produção, ciências contábeis, engenharia civil Engenharia de Computação. Inscreva-se no vestibular no site exeg.edu.br ou utilize sua nota do Enem. Exeg, a faculdade do ETAPA, formando o melhor em você. Boa, vou fazer esse vestibular, hein? Hã? Eu vou fazer. Não vai. Não vai mesmo. Jogar na cara de vocês. Mas não calma, vai mesmo. Calma, você já não tem nota. Vai fazer mais uma faculdade. Mas não vai. Você já tem. Ai, ai, ai, ai. Jogar na cara de vocês. Não tem como, Mota. Ai, ai, ai, ai. Você tá repetindo no vestibular pro Mobral. Você não adianta você forçar. Pensou o Mota apresentando uma borboleta na Zeg? Vamos pros ouvintes. Agora é hora do momento sem parar. Três ouvintes na sequência. Sem parar, o jeito novo de comprar. Pegue no display, pague no caixa, ative onde quer que esteja, sem parar a sua vida. No seu tempo, toca Asdrubal! Coreia tem menos bomba do que essa gazela maromba. Não pode ver um menino que já pede um pirulito. Quero negão. Meu irmão, não sou eu não. WhatsApp de lado. Menino atrevido que gosta de macho. Vai. Marcão que não engana mais nem o velho. Marcão que nunca diz um não. Nossa senhora. Quando o menino oferece a chibata, ele diz que chibata. Chibata, velho. Um garoto. Que música bonita, né? Engraçado, são vendidos do mesmo. Não, a música, a sonoridade da música, não é, não é a questão da letra. Porque existe a letra e existe a música. A melodia. Melodia bonita. Alô. Você vai ver quando os caras falam do Palmeiras, não tem mundial, só pra te defender. Olha. Alô. Alô. Quem fala? Rafael. Rafael do quê? Tivo, Farias Tivo. Mas não é Rafael com PH, né? Não. Outro Rafael. Oeste, era. Dodô. Tá bom. Farias. Farias o quê? Tivo. Tivo. Tivo. E quantos anos? 28, Dodô. RG número 2 em pleno feriado. Ah, o que o... 2.8. O que o Ale gosta é do outro. Qual? Que outro? Do Tivo 12 anos, velho. Ah, sensacional! Salvou a hora aí. Trocadilho, nota, valor de pi, 3,14. Assim? Você é mais fraco do que sopa de hospital. Como isso? Assim, meu? Aí foi muito, RG, na moral. Você não toma um Tivo os 12 anos? Não, tudo bem, mas 3,14 foi muito. Oh, muito tá pior... o quê? Muito pouco. Ah, RG merece sempre 10. Ah, bom. Oi, qual que é o bairro? Aí foi muito, RG, na moral. Você não toma um Tivo os 12 anos? Não, tudo bem, mas 3,14 foi muito. Você muito tá pior... o quê? Muito pouco. RG merece sempre 10. Ah, bom. Oi, qual que é o bairro aí, Rafael? É Ponte Rasa, Dodô. Ponte Rasa. Ponte Rasa. É Zona Leste aqui. Ponte, mas... Ponte Rasa no Rio Fundo. É isso aí. Sensacional. E o time? São Paulo. Tricolor querido. Boa, tricolor. Rafael é nome de São Paulino, velho. É, tricolor. E aí? E o quê? Xi o quê? Ô, Rafael. Acabou. Fala, isso, sombra. Acabou. Acabou o quê que acabou? Quem bate aqui entre o Mota, o Marcão. Tá não, Marcão, fato, não, dá, não dá pra entender, sombrinha. Você tá de trouxe. Brincadeira, ele fala do Dorival como se fosse o Guardiola, Tele Santana. Então analisa os números aí, Rafael, vamos lá. Ai, vamos. Segundo turno, o São Paulo a terceira melhor campanha do Campeonato Brasileiro. Você acha que só isso deve a quê? Ao torcedor, ao time e a... Eu não posso dizer ajuda, porque assim, Marcão, há três jogos atrás, todo mundo, a mídia inteira tava criticando o Dorival. É mentira minha? Verdade. Ah, criticam, cara, mas criticam do mesmo jeito que estão criticando o Carilli agora. O cara louco, é líder do Marcão, campeonato. Marcão, num time como o São Paulo, você colocar três jogos seguidos de Jonathan Gomes, não tem porquê. Ele é ridículo, Jonathan Gomes é ridículo. Mas, o Rafael, se o Jonathan Gomes tá entrando em campo, cara, é o que o Dorival tem à disposição. De repente, vocês criticam, mas, por exemplo... Ele joga no 4-1-4-1. Se ele substitui, vai, um dos caras que estão jogando aberto pela lateral do campo, se ele não colocar o Jonathan Gomes ali, ele coloca o Marcinho, coloca o Denilson, que é o cara que vai fazer acompanhamento do lateral adversário. É um cara que tem a característica de velocidade e marcação, de repente, para poder fazer essa função. Você não acha? Então, mas teve ocasiões que ele tinha o Maxwell no banco. Não, mas e o Maxwell tá voltando de lesão, cara. Não, beleza, mas não, eu... Não, ele não saiu da lesão. Eu prefiro uma pessoa voltando de lesão do que uma que não está lesionada e eu sei que não vai machucar ninguém. Mas aí deixa eu só não tem uma diferença muito grande. Eu estou entendendo o que o Marcão está falando. Porque é o seguinte, se o Dorival Júnior... Ó, RG tentando ajudar. Treinou, levanta aí, RG. Se o Dorival Júnior treinou o Santos, saiu do Santos, foi embora. Aí passa um tempo, o Dorival Júnior volta para o Santos. O Dorival volta para o Santos, ele conhece o ambiente do Santos, sim, ele conhece os jogadores do Santos, ele conhece toda a sistemática do Santos. O Dorival Júnior vai para o São Paulo, por mais que ele conheça o São Paulo, mas ele conhece o São Paulo de longe. Ele não tem o ambiente de São Paulo, ele não tem conhecimento de elenco, dos jogadores. Então, ele chegou pegando o São Paulo do jeito que estava o São Paulo, com a pressão que estava o São Paulo, eu acho que tem que dar um desconto também pro Dorival, pô. Vocês também estão colocando o Dorival como se o Dorival... Verdade. Pô, não representasse porra nenhuma nessa recuperação do São Paulo. Entendeu? Boa, RG, chupa não, a moto. Não, é só isso. É só, não, mas, falou que o Dorival é só, não representa mais, nada. E vou mais além. E essa pressão toda... Você falou sim. E essa pressão... Só acho que não é... Só um minutinho, moto. Essa assegurado. Pressão toda, sabe por quê? Porque é o seguinte. Porque agora a mídia trabalha com um cara que já passou pelo São Paulo e que está à disposição no mercado, então fica essa coisa, chamada Cuca. Sim. Ah, não, é só... não, eu penso... A maioria, não estou dizendo que é você, eu estou dizendo a maioria, querem o Cuca no São Paulo, entendeu? É isso. Você gostaria, Rafael, do Cuca o ano que vem no São Paulo? Olha, eu gostaria que trocasse o técnico, porque eu não gosto do estilo do Dorival, não gosto mesmo, é desde quando parabéns. Ele treinou o Santos, treinou outros times. Nunca achei ele um cara diferenciado, se falar assim, não, é um exímio treinador. Eu acho um treinador normal para um time pequeno. Fraco, tem razão. Um treinador de um Bahia, de um esporte, de um time menor. Mas eu não acho que ele está no nível do São Paulo, não. Você acha que se o São Paulo ganhar essas duas próximas, nas duas próximas rodadas, fizer 6 pontos aí, e assumir a liderança do retorno do Campeonato Brasileiro, você não vê mérito nenhum do Dorival nisso aí? Marcão, o mérito é muito do time, porque se você olhar os últimos jogos de São Paulo, o time de São Paulo tem jogado totalmente diferente do que vinha jogando. Sim. Porque se você olhar, quer ver, num jogo contra o Fluminense que o Sombra falou, jogo antes contra o Atlético Paranaense, o time de São Paulo jogou mal, não jogou bem. O Dorival fez uma substituição que a torcida implorou, que foi a entrada do Maxwell. E o Maxwell fez o gol aos 80, 83 minutos, mais ou menos. E decretou a vitória legal do esse jeito do São Paulo de 2-1. De dar o tempo de jogo, né? É, de 2-1. Decretou a vitória do São Paulo. Então, acho que é assim. Foi um jogo que ganhou, mas o Dorival, no jogo, ele foi ridículo na escalação. E a substituição quem fez foi a torcida, o Marcão. Ah, imagina, esse ouvinte, eu vou aplaudir de pé. Imagina. Não, eu vou. Você vai se levantar pra aplaudir? Mesmo porque, mesmo porque, Rafael. Essa explanação, esse ouvinte é fantástico. Se o Dorival estivesse dando tanta bola pra torcida fantástico, que você fala, o Lugano tava jogando, cara. Ah, não, mas aí mas não é você igual, coloca o Lugano é por o Lugano ser o que ele é no São Paulo. Ué, mas a torcida não pede lá todo jogo, Lugano? Não, muito torcedor, Muito pelo contrário. A torcida vai pedir o cara que tá sentado no banco. Muito pelo contrário. Eu quero ver o São Paulo ainda conseguir uma vaga na Libertadores e vocês ter que engolir tudo isso aí que vocês estão falando do senhor Dorival. Mas, Marcão, você tá defendendo Dorival, como se ele estivesse condenando o Dorival. A partir do momento que você fala que ele é só o único responsável. Não, você fala com todas as letras, endossando o que o Domênico Gato disse, que é fraco. Ele é fraco. Fraco. Ele é fraco. É normal, é um técnico normal. Eu não sei o Domênico Gato odeia tanto o Dorival. Não ele odeio. Pegou a lei louca, por acaso? Veja bem, o Ale, não é a questão, é a questão de analisar futebol. Analisar futebol. O Dorival tá há quanto tempo no mercado? Vamos lá. É isso aí, Dudu. Vamos lá. Quanto tempo tá no mercado? Mas o Domênico. Eu não sou São Paulino pra defender. E ó, muito legal. Gostaria que o Dorival ficasse pra caramba no São Paulo. Porque eu sei analiso. Que vai ser ruim. Mas eu tô dizendo aqui, vamos analisar futebol. O Dorival, o que ele ganhou na vida dele? Eu tô analisando o trabalho dele no São Paulo, Domênico. Não, estou dizendo o que ele ganhou. como treinador. Mas ele é um treinador experiente, hein? Eu tô analisando. Ele ganhou Paulista pelo Santos, é isso? Paulista pelo Santos. Eu tô analisando o trabalho dele no São Paulo. Marcão. Mas todas as vezes que ele foi pra time grande, ô Marcão, que não era o Santos, ele refugou. É, ele derrubou o Vasco pra segunda divisão. O Fluminense quase foi. E o Palmeiras só não foi porque o Náutico lá não ganhou do Santos. Senão tinha acabado com o Palmeiras também. Desculpa, mano. Cada caso é um caso. Eu vou analisar o que ele tá fazendo pelo São Paulo. Ó, Rafael, se ele ganhar esses dois próximos jogos, vamos dizer que o São Paulo assuma aí a liderança do retorno. Como é que um técnico fraco consegue ser líder de um turno do campeonato? Ô, Marcão, mas se você for olhar, ele tem 19 jogos, tem 8 vitórias, 6 derrotas e 5 empates. Aí, mas se o cara é líder, é problema dos outros, cara. Se com essa campanha ele consegue ser líder... Mas não é líder de quê? Então, mas com essa campanha ele não seria campeão. Não é líder, Marcão. Não, não, mas vai ser, Domênico. Espera. Se nos dois próximos jogos o São Paulo ganhar... E se ele perder os dois próximos jogos e voltar pra zona? Não, você fala. Pega Atlético Goianiense e Chapecoense em casa. Não, mas e aí? Isso acontece. A chance de perder qual que é? Não, não existe a chance de perder. Ah, desculpa. O Corinthians perdeu pro Atlético do Paraná, pro Goiás. Segue o jogo, sem falatório. Ó, vou te falar, esse papo de Dorival... É, já. Nossa, tá causando... Chato pra caralho. É chato demais. É isso aí, Tominha. Rafael, agora papo bacana. Você tá torcendo pela desgraça do Corinthians no domingo? Torce contra a Memonte. Vamos torcer, né? Opa, nós, irmão. Torce contra a Memonte. Chupa pro Zé aí. Fala, chupa Zé Augusto aí, corintiano. Olha aqui, ó. Ô, Rafael. Falei, vem do... pro busão do bem. Busão do bem. Que ali é o mal, aqui é o bem. Vai pro busão dos fracassados. O Vieira tá comigo já. O Sopra tá embarcando no meu busão. Vem pro busão. Vem pro busão. Cuidado com o Vieira no ônibus, viu, Domênico? Vem pro busão. O que é isso? Ô, Domênico, cuidado com o Vieira no ônibus aí, porque tem a poltrona 36 aí do busão que ele gosta de. Cuidado é que o Vieira é adepto de laranjadas no ônibus. Então o negócio é o seguinte, cuidado com ele. Rafael, é só falar em busão que o Vieira cresce o olho. Agora é rumo a Libertadores, Sombrinha. Então tá bom, cara, um abraço Vasco, pra passar você. Vergonha. Um abraço pra todo mundo aí. Sombra, só mandar um abraço pro pessoal aí do Não Tem Fair Play, que é o grupo nosso aí do Cartola. Não Tem Fair Play, ó. Um beijão pra minha irmã aí, que vai casar sábado que vem e ela ouve vocês todos os dias. Ela ouve a gente? É São Paulina fanática, Bruna Ativo. Não Boa perde sorte, um Bruna. Programa. Ela é... fanática por vocês. Parabéns, Bruna. E mandar um abraço pro meu tio Rodolfo, que foi quem me ensinou a ouvir vocês aí com 14 para 15 anos. Ele ia me buscar na escola e colocava no rádio. Manda a Bruna chamar nós pro casamento, velho. Vou chamar sim, RG, pode não, deixar. Não, me chama não, que eu não gosto de ir em casamento. Eu gosto de comer e beber. Dodô vai. Chama o Dodô pra ser DJ do casamento. Festa eu faria. Aí, Dodô, o noivo é palmeirense igual você. Não me chamou, é o Dufão. Então não entrou em casamento, mas vai falar com o Domênico, né? Vou te falar, não chamou o Domênico, vai dar problema com o DJ do casamento, o cara vai tocar música errada. A separação na certa. Porcaria. Vai começar o casamento com o pé esquerdo. É, esse negócio de casamento é complicado, hein? Oi, mano. Ô, Sombra, nós temos um amigo aí que contratou uma empresa de filmagem. A empresa de filmagem esqueceu de filmar a noiva entrando. Você sabe quem é, nosso amigo. Só esqueceu de filmar a noiva entrando? Só isso, RG. Meu Deus. E o cara quando ainda foi conferir, porque geralmente a empresa chama você lá, ó, assim tá bom, ó, quer mais alguma coisa? Ele falou, porra, eu vi ali, eu no altar ali, mas na hora que corta assim, tipo, é a imagem já do padre faltando missa. Alguma Esqueceram, coisa. Esqueceram, velho. Pô, faltou alguma coisa, mas e a noiva, as caras? Então, pois é, tivemos um problema. Só esqueceram da noiva. Ô, Sombrinha. Oi. Só mais uma coisa. Pedi pro seu Bento mandar um abraço pro Vitor Tarstano aí. Ah, o Bento não tá aqui no estúdio agora. Não. Ele manda segunda-feira, velho. Se ele lembrar, que é difícil, hein? Tá bom? Beleza, então, que ele fica zoando que eu sou a cara do seu Bento aí, ninguém merece. E a memória do Bento tá mal, as coisas que ele usa, velho. Valeu, beleza, um abraço. Então, um abraço, mano. Boa. Vamos lá, segundo ouvinte do momento Sem Parar. Sem Parar ainda mais fácil, compre seu Sem Parar em um dos totens espalhados por shoppings e lojas de conveniência. Toca, seu Asdrúbal. Pô, esse Mendorato a gente não para, né? Chupa galinha, acabada de otário. Chupa galinha, chupa galinha, acabada de trouxa. Vai, muito boa essa música. Alô. Alô. Boa noite, Dodô. Opa, quem fala? Denis Pagani. Ô, Pagani. Beleza, Dodô? Beleza, irmão? Boa noite, Sombra, IG, Botinha, Vieira. Boa noite, Pagani. Primo do Pagani, Marcão, o DJ. Mano. Boa noite. Pagani é São Paulino. Tinha sido do Morde a Sopra, né? E eu fiz a festa de casamento do Pagani. Você fez? Fiz. Fiz a festa dele. Ah, foi ele que deu canseira pra pagar, Domênico? A culpa é tua então, Domênico. É verdade que o cheque dele voltou, Domênico? Não. Foi esse que você falou que deu canseira pra pagar? Não. Pagani, você tá devendo o Domênico, velho? Não, não tava devendo nada. Não, eu já paguei o Dodô já. Nada disso. Lembra aquele carnê de 24 parcelas, hein? É, eu tô na 22ª, Sombra. É, casou, né, velho? Pagou, não tem jeito. O Dodô é o DJ dos famosos. Pô, agora. Isso é verdade. Eu sou DJ do povo. Ele é mais famoso que aquele que ele fala, que é mesmo, chama Malok, né? Malok. Sou do povo. Zé Ninguém. Aqui embaixo. Não, o Dodô não é Loki, não. É louco. Não, Loki. Não, imagina. Aí, depois, gente, vocês viram ele não é Loki, ele é fechador. É. Só falou um negócio, vocês viram o Evra dando uma voadora num fã? Não, não vi num fã? Como assim, uma voadora num fã? O Evra é doidão, velho. Olha lá. Muito louco, velho, olha lá. Torcedor, quer dizer? É. Num fã. É. Um fã. Torcedor fã. É fã. Torcedor. Torcedor. Ô, Pagani, a gente não vai entrar agora muito no mérito dessa questão aí, se o Dorival é bom, se não é, porque já deu no saco. Eu vou ser mais direto e vou estender a pergunta pro Alê. Fim de ano, você renova com o Dorival ou você Dorival não deu... de novo? Não. Ah, eu não vou colocar agora, vou fazer nada pra ficar dizendo se é bom, se não é. Chega. Papo já deu no saco. Senão depois também fica aí o Mota enchendo o saco, falando. A mina do Dorival é o Marcão. Não, mas o Mota tá vendo? E lá vai ele com ciumeira. O Mota é desequilibrado. A questão é. Você renova. Aliás, não é questão nem de renovar, porque o Dorival tem contrato até o fim do ano que vem. Então ele tem que ficar. A questão é, você fica com ele ou você manda embora? É para ou continua? Depende de quem tá ali na lista de opções. Se for para ficar com o Cuca, eu prefiro o Cuca. Aí, tá vendo? E você, Pagani? Então, eu concordo com a Lê nessa parte. Se for, tiver, dependendo do que você tem aí de opção, eu prefiro o Cuca, né? Eu sou meio da equipe aí do Dodô e do outro 20 que ligou. Eu, quando assinaram com o Dorival, pra mim eu tinha certeza que São Paulo cairia depois que assinou com o Dorival. Viu? Eu já não ia muito a cara, não fez trabalho bom em lugar nenhum, se deu muito bem no Santos e parou por aí. Você não acha que ele tá queimando sua língua agora? Você tá vendo como a gente às vezes... Não é queimar a língua, Marcão. É errar nas convicções, tá vendo? Eu acho que o Mano ganhou a segunda Copa do Brasil agora. O Dorival tem uma Copa do Brasil e vários estaduais. E o Mano é Deus pra muita gente e o Dorival não presta. Pra mim o Mano é péssimo. Pra mim o Mano é retranqueiro. A verdade é o seguinte, ninguém gosta de técnico nenhum. Ninguém gosta de técnico nenhum. Gosta quando ganha. Gosta quando ganha. Verdade. Sim. É aquela coisa também do jogador também. O jogador nunca é bom. Né? Na quarta e no domingo ele fez 5 gols, já é o Ronaldinho Gaúcho. Isso daí é fato. E domingo? Você tá torcendo pela desgraça dos co-irmãos, Alvinegros? Ah, não. Domingo é Verdão na cabeça, opa, né? Torce contra mim, é o Cometa. Vem pro busão do bem. É o Corinthians contra o Brasil inteiro. Vocês são o mal. A gente não precisa de torcedor comédia babando pra gente, não. Unam-se, cambada de derrotados, losers. Ô, mano. 60 milhões de torcedores. Mano, não fica assim, cara. É só uma coisa óbvia. É o bem contra o mal, bem velho. Bem contra o mal, isso. Mano. Eu quero que vocês se lixem, rapaz. Eu quero que vocês se lixem. Bambi Série B e a portada que não tem camisa. Juiz. Mano, tem a camisa que parece um saquinho de pão dobrado, velho. Não pesa nada. Ganhar do Corinthians lá dentro da arena, não, filhão. Ô, Domênico. Oi, pois não, você Domênico, que é tipo é o comandante aí da Marinete do Jairo, aí do busão do bem. O que tem no ônibus do bem? Ônibus do bem. Lá no fundão. O que tem lá no fundão? É open bar. É o busão do bem. É open bar. Opa, open bar. Dançarinas, mulheres. Tem. O outro lá só tem tridente lá pra enfiar na bunda dos outros. Lembra do Mota, eu vou falar onde a gente vai enfiar o tridente. Juiz. Eu vou falar onde a gente vai enfiar o tridente mesmo. Lembra do Mota? Domingo é mais uma surra. Tomaram duas surras esse ano, vão tomar a terceira. Agora, por falar, né? Não se iluda, mano. Confronto de domingo, etc e tal, muito se fala, né? A respeito. Não, o Palmeiras também, aquela vez, deu maior vexame em 2009, etc e tal. Matéria do UOL aqui aponta que em 2009, o Palmeiras não teve um segundo turno tão ruim quanto tem o Corinthians, né? O retorno, o aproveitamento, que era de 65%, baixou em 2009 para 43,8%, né? nos 19 jogos, ao fim do segundo turno, em 43,8. A atual situação e não do tinha essa diferença de pontos, era bem menor. É, o Corinthians, inclusive, o Palmeiras tinha terminado empatado o primeiro turno com o Inter, com o Internacional. Finado Inter. Agora. Que isso? Olha quem tá falando mesmo. Ué, quem tá falando? É o Flamenguinho de Guarulhos contra os amigos da Vila Galvão. Quinta vez na final da Libertadores. Quinta vez e só ganhei uma? Ganhei duas, amigão. Só duas? Ih, vou ganhar a terceira agora. É, também tem isso, hein, meu? 5, 6, 7, eu ganho quantas? Já duas. Ué, bom, pouco? O Corinthians até agora tem 33,3%. Então, assim, lógico, o turno não acabou. Mas o Palmeiras, no segundo turno de 2009, terminou o segundo turno com 43,8%, né? E agora o Corinthians tem 33,3%. Vamos passar o carro aí, se aproveitar. Se aproveitar domingo, mano. Ô, Sombra. Se aproveitar o Mano pode domingo. O Mano pode até ajudar com isso, mas se o Corinthians tivesse esse aproveitamento de 43, ele seria campeão também ou não? Não. Olha, agora, deixa eu ver aqui. Da agora pra frente? O Corinthians precisaria de um aproveitamento de 55% pra bater. 55% a 50% pra bater aqueles 73 pontos. É, mano, mas, 73, mas isso algumas rodadas, agora precisa melhorar. Esse 73 acho que vai cair, viu, mano? Se o Corinthians fizer. Se o Corinthians agora tiver um aproveitamento de retorno do Palmeiras, o Corinthians vai somar mais 9 pontos. Entende o que eu tô dizendo? Então, ele chegaria a 68. 68. Isso. E se o Palmeiras continuar com o aproveitamento que ele tem no momento, que é de 58,3, o Palmeiras vai somar mais 12 pontos. 66. Já foi. Foi. Vai pra passar os trouxa. Vai pra meia meia. Trouxa. Você não tá fazendo matemática. Mas peraí, você não tá contando com o jogo de agora. Faltou na aula de matemática, Domênico. Hã? O jogo de agora? Faltou na aula de matemática esse swing. Não, tô contando com o jogo. É o Casagrande, mano. Aí vai pra 66. É. Pois é. Contando com o jogo de domingo. Casão. São se o Corinthians vencer todos os jogos que ele tem ainda em Itália, então, mas campeão, o aproveitamento é que você tem que fazer essa conta na segunda-feira. Ah, tá. Faça na segunda-feira. É isso que você vai fazer aqui a vale continha a tua. Segunda, porque é lógico, nós vamos ganhar desses mané aí, velho. Ah. Vamos ver. Oh, os caras estão aí, não tem ninguém. Quem é o trau do outro aí, o Romero? Quem é o. Aí vai pôr quem mais aí? O Fagner acho que não joga. Olha, eu quero o completo time. Camacho. Ô, Carilli, que porra é essa? Você tá aí tirando um monte de cara? Põe o time. Completo. O Corinthians tem mais cinco quero jogos. Completo o tem mais cinco jogos quero completo pra bater nas caras. Porque senão vai vir com desculpinha. Se o Corinthians fizer, o que precisa, dentro de casa. Segue o jogo, sem falatório. Calma. Pagani, um abraço pra você. Palpite, São Paulo. São Paulo de Atlético. Mandar, Sombra, um abraço. Deixa eu só te falar uma coisa. E você, a sua opinião? Você ficaria com o Dorival ou trocaria? Eu quero aguardar mais um tempo, porque eu ainda não tenho plena confiança no Dorival. Tá bom? Quero aguardar mais um tempo. Minha opinião sobre isso. Um abraço, valeu! Um abração, bom final de semana pra vocês. Valeu, valeu, até mais. Ele tá assistindo o Oscar, mas não tá vendo. É, vou te falar, viu? Não opinar. Ele tá assistindo, mas não tá vendo. Não, pois, hein? Não é. Como eu disse, olha também, depende das opções que tem. E pra mim, há dois jogos atrás, eu tava xingando o Dorival. Mas você, aliás, você xingou até o elenco do São Paulo, que eu lembro. Porra, lógico. Todo mundo xingou. Lógico. Aquele jogo que eu vi contra o Fluminense foi uma coisa deplorável. Sim. Eu vou xingar quem? Meu pai? Não, não, mas contra o Fluminense. Se o Abelão tiver no mercado, Sombra. Ué, também não sei. Ah, não dá pra comparar, hein? Também pelo amor de Deus. Vamos lá, terceiro ouvinte no momento sem parar. Sem parar, você pega, paga no caixa, ativa e sai usando. Sem parar, sua vida no seu tempo. Oh, isso acabou, novo, hein? Não, pera. Isso acabou. Acabou. Você acabou, o que acabou? Mas a música é bonita. Pera aí, mano. Acabou matematicamente? Sampaio Correia, passando o Guarani. São Paulo vai jogar Série B. Olha a sonoridade, que bonito, ó. Pertence Criciúma, Paraná e Havaí. São Paulo vai jogar. Segunda voz é a sua, RG. De mim. Eu a primeira. Série B. Série B, Série B. Olha que bonito, ó. Vai jogar Série B. Ó, primeira voz, segunda voz. Que bonita, alô. Alô. Opa, quem fala? Eu canto mesmo. Olha a Vanessa. Quando olha o Vanessão! Olha o Vanessão! Olha aí, Vanessão! Boa, Vanessão! Vanessão vai ser. Você é louco, mano? 50 tentativas pra conseguir, mano. Conseguir. Ainda é pouco, vai, ainda é pouco. Ô, Vanessão, coisa não, tá feia, dia, pô. Ô, Vanessão, vou te falar, você e o Mano. Feriado, tá fazendo nada. Você e o Mano fazem um casal bonito no rádio, viu, Vanessão? Aí, aí, posso só fazer um comentário, mano? Eu tô aqui num esquema, sabe, ter o jogo na TV e ouvir no rádio? Eu tô no mesmo esquema, eu tô ouvindo vocês no rádio e vendo vocês pelo YouTube. Aí sim. Ah, legal. Aí sim. E aí eu fui aqui conectar meu Chromecast, né, chique. Cheio de e aí quando apareceu a imagem, mano, tava o Mano de pé com a camiseta levantada. Mostrando eu quase taquei a lata na TV, mano. Nossa, você é louco. Você odeia o Mano, né? Você quase vomitou. Cara, meu, o que é aquilo? É que ela gosta, não, ela gosta da fechadura, ela não gosta da chave. Sabe aquela lenda de que o Bonner fica apresentando o Jornal Nacional de bermuda? Eu tive a mesma sensação, porque, meu, ou o Mano tá pelado na parte de baixo do corpo, ou então, mano, fala sério, você tá usando a bermuda muito rebaixada, hein, meu? Aonde, tava mostrando aquela fofinha, sabe, do caminho do inferno. Não, vai levantar de novo. Que coisa era aquela, mano? Vanessa, o que você fez? Ele tá mostrando de novo. Tá mostrando de novo, Vanessa. Cueca branca. Eu tô de sorte, eu vou ver em uns 10 segundos, porque tem o delay, mas eu já tô com nojo. Eu tô de sorte. Ô, Vanessa, pra quem não sabe, a Vanessa, ela é ouvinte nossa também e ela prefere aí a fechadura do que a chave, né? Sim. Não, eu prefiro a filha do Renato Gaúcho, mano. Você pegaria a Carol Portaluppi? A Carols. Carols. Carols, mas a Carols. Pegaria nossa. Mesmo? Eu Carols, hein? É. Eu não pegaria, né, filho? Eu trabalharia em dois empregos pra manter. Que isso? É, mas vou te falar até mais, hein? Vou te falar que você tem uma denúncia. Denúncia? Eu tenho uma denúncia. Vanessão, denúncia. A minha denúncia começa com um agradecimento. É. Aliás, mentira, termina com um agradecimento, mas começa com a denúncia. Vejam vocês, meus amigos, já considero como amigos, queridos. Como dirigente não tem palavra. Semana passada, um ouvinte ligou. Vocês talvez se recordem, Diego Bussato. E ele sugeriu que eu fosse definitiva no programa. Sim, sim. E o senhor dirigente, coordenador da rádio, Sombra, veio com uma conversinha de... Não, ela trabalha na área bancária, seria muito difícil, ganha bem, ganha muito dinheiro, o outro concordou, porém, e terminou falando que era um jogador excelente, porém, não houve nenhuma proposta. Isso é jogar para a torcida, meus amigos. O cara fala que tá fazendo, mas não tá fazendo, tá levando por fora. Veja como o dirigente não dá pra levar nada do que ele sério, fala, né, tá verdade. É verdade, ele fala só um pinote, hein? Sensacional. Pode mais criticar Sombra. Um pinote, né, pode, é, pode. O Sombra pinote. Mas ele, o Sombra, ele tá no papel dele, ele quis ser delicado pra não falar um não na lata, né? Você também não pegou a, não, cara, o recado eu prefiro, no ar. Não, eu prefiro não na lata do que essa coisa de que, ai, eu não tô lubrificada, não, filho. Fala logo que não quer, não vem com esse papinho de que não tá molhando. Já Vanessão, a gente prometer pro torcedor algo que às vezes não pode cumprir é complicado, é difícil. Não, eu concordo, mas sem ter falado com o jogador é palhaçada. Não mexa essa, não. Não mexa essa, não. Eu vou falar com o diretor financeiro, eu vou falar com o diretor financeiro do clube aqui. Eu vou ver qual que é o orçamento para saber, qual a possibilidade, né? Não é que o diretor financeiro aqui, um tal de LFC, é barra pesada, ele é nossa, complicado. Até parece que eu sou o Neymar, né? Puta merda. Ó, a Vanessão tá dando uma sugerida que o Sombra daquela famosa cuspida. É que são dois problemas, né, Vanessão? É a sua entrada e a saída de um outro componente que vai causar um... Vanessão, quem você tira... Aí é o seguinte, vamos supor que houvesse a condição. Você entra desde que sai alguém. Quem você tiraria? Nossa, aí é o coração e a razão, hein? É. Ó, no coração, eu tiraria fácil o RG. No coração? No coração. Por quê, Valenção? Ah, o cara é muito exaltado, já tá bem de vida, fica pendendo pro Flamengo. Caramba. Não precisa. Cara, você tá confundindo. É, você tá falando beija. Você tá confundindo. Eu pendendo... Benjamin. Ah, o Benjamin. Benjamin. Benjamin. Você falou RG, pô. É o famoso cachorro de porta de açougue, né? Não, o Benjamin é um cara complexo, né, meu? Não. Imagina. Não. Quase nada. Vanessão, olha, infelizmente hoje tem horário político. Verdade. Nós temos que encerrar a sua ligação. Eu gostaria que você viesse novamente fazer o programa aqui com a gente. Treinar, sair um pouco da base e treinar com um profissional. É. Por favor, esse negócio do time B, mano, tá difícil já, hein? É, então, não. Vem treinar um pouquinho com os profissionais aqui, tá bom? Vou fazer o merchan, que é pra criar uma desculpa pra aparecer aí. Até porque eu acabei de sair do McDonald's mesmo, né? Ah, legal, ótimo. Boa. Opa. É, comeu o McRibber Barbecue. Estamos indo pra lá. Legal. Então, né? Todo dia a dia de clássico no McDonald's. Ganhou, parabéns. Outro merchan, mano, pare de levantar a camiseta. Certo. Mas, clássico, por favor. Eu tava acompanhando no YouTube. É que você não vai querer agora dar. Você não vai querer agora dar o braço a torcer, mas você quase teve uma recaída. Vai, para de querer ganhar o bagulho. Vanessão, você volta aqui semana que vem e você vai falar um pouco mais aí da barriga do mano, tá bom? Sobre os atributos clássicos. Ela quase teve uma recaída, mano. Um beijo, Vanessão. Só uma frase. Se o mano deitar num dia de chuva, dá dengue no umbigo dele, mano. É verdade. Valeu, Vanessão. Um beijo. Valeu. Tchau. Esse foi o momento. É porque não tem gordura, né? Sem parar. Agora você encontra o Sem Parar em displays e totens. São mais de 1000 pontos de venda, gente. Quando você encontrar um display, pega a embalagem do Sem Parar, pague no caixa e o valor pago vira créditos para você sair usando. Nos totens é tão fácil quanto. Você acessa o totem, digita seus dados e os do veículo. Espera o sistema desbloquear o Sem Parar, que leva poucos minutos e pronto! É só sair usando. Até na hora da pressa, o Sem Parar ajuda a resolver sua vida. Simples assim. O Sem Parar agora vende de um jeito diferente. Corre lá no site semparar.com.br/pontos-d-venda. Encontre o Sem Parar mais perto de você. Sem Parar, sua vida no seu tempo. Estádio 97 também tem oferecimento do Extra, Dodô. Verdade, Festival Automotivo Extra, hein? Vai nos pneus que você confia, vai no Extra, amigo. Pneus, baterias e lavadoras em 20 vezes sem juros nos cartões Extra ou em 10 vezes sem juros nos demais cartões, hein? Confira essas ofertas que eu separei pra você, aproveite, ó. Pneu Kingstar 165/70, lançamento exclusivo. Aro 13 por apenas R$149,90 ou em 20 vezes sem juros. Mensais de R$7,50 nos cartões Extra. Pneu Altmax 165/39,90 ou em 20 vezes sem juros. Mensais de R$8,50 nos cartões Extra. É, meu amigo, vai, acelera pra economia Extra. Corre pro Extra! Estádio 97 também no oferecimento do McDonald's. Eles chegaram no McDonald's. Grand Cheddar McMelt, McFrita Cheddar Bacon e o novinho Cheddar McRib Barbecue com hambúrguer 100% suíno em formato de costela. Aproveite. Estamos chegando ao final do programa, infelizmente. Sombra. Oi, diga rapidinho, mano, que já começou. Deixa eu mandar um abraço rapidinho aqui, Sombra, pro Lawrence. Ó, o moleque tem nome de ator pornô, Lawrence, velho. Ó, palmeirense aqui, ó, amigo do Breno, corintiano aqui, filho do Nelsinho, tá bom? Um abraço pra galera aí. Um abraço. É isso aí. Está de volta amanhã no oferecimento... 5h30, ao vivo aqui, hein? Feriado prolongado. No oferecimento dos amendoins Santa Helena. Experimente as novas bandejas de amendoins da Santa Helena. Extra, vai ter futebol, vai ter cerveja Mistel, vai ter futebol, vai ter Extra Gol. Vai que você pode, beba com moderação. E McDonald's, eles chegaram no McDonald's, Grand Cheddar McMelt, McFrita Cheddar Bacon e o novinho Cheddar McRib Barbecue. Com um hambúrguer 100% suíno em formato de costela. Aproveite! Até amanhã aqui no estádio. Valeu, tchau. Alô, mano, tchau. Valeu, tchau. Leve em conta a necessidade de estabilizarmos a política e a economia, levando adiante reformas fundamentais, mas mantendo a serenidade diante de temas tão complexos. Na Câmara e no Senado, nossa bancada não perde de vista as necessidades da população. Ricardo Barros, ministro da Saúde. O sistema de saúde brasileiro recebe um grande investimento. os recursos estão sendo investidos de forma eficiente, gerando melhor atendimento ao cidadão. Desde que assumimos o Ministério da Saúde, fazemos uma gestão marcada pela austeridade e eficiência no uso dos recursos econômicos e humanos. Com esta política, economizamos mais de 4 bilhões de reais, que estão sendo revertidos integralmente em mais benefícios para a população. Mais da metade da frota do SAMU está sendo renovada. 200 UPAs e 3 mil equipes de saúde da família ampliaram o atendimento do SUS. Estamos informatizando todas as unidades básicas de saúde e dando transparência ao uso dos recursos para fortalecer ainda mais a atenção básica. Os brasileiros precisam e merecem saúde digna e de qualidade. Benedito de Lira, senador por Alagoas. Nós, progressistas, estamos trabalhando para melhorar o Brasil e a vida das pessoas, na cidade e no campo. Por todo o país, apoiamos, por exemplo, a agricultura familiar e o agronegócio, com incentivos e novas políticas para o setor. E também realizamos ações que melhoram diretamente o seu dia a dia, como fizemos com a implantação do VLT, Veículo Leve Sobre Trilhos em Maceió. Com a inauguração da expansão, que aumentou seu percurso até Jaraguá, serão 250 mil pessoas atendidas por mês, pagando a tarifa social 50 centavos. Hilder Moraes, senador por Goiás. É um ótimo momento para mudarmos a visão do que é ser político e de como fazer política. Tenho pautado meu trabalho em resultados. Busco sempre atuar com a visão de gestor, como sempre fiz na minha vida empresarial. E sendo objetivo para que nossos projetos e ações tragam resultados concretos e melhorem a vida das pessoas. E estamos conseguindo. A política só muda se mudarmos esse modo de pensar e atuar. Precisamos ter em mente sempre a inovação, com as ideias e projetos que transformam verdadeiramente o Brasil. Ivo Cassol, senador por Rondônia. Estamos assistindo o Brasil ser passado a limpo, com perspectiva de grandes transformações e a retomada da economia. Como presidente da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, trabalhamos juntos com o governo federal e os demais companheiros e parceiros do Senado Federal para a redução dos juros. Se nós queremos geração de emprego e renda, só tem um caminho, a redução da taxa de juros. Não adianta só ficar reclamando da classe política e da crise da economia brasileira. Os brasileiros precisam que o emprego volte, para que consigam manter suas famílias com trabalho e dignidade. Gladson Cameli, senador pelo Acre. O Brasil precisa crescer. E o Progressistas olha para um país como um todo. Prova disso é a recente abertura da rota de exportação da nossa carne suína para o Peru. As BRs 364 e 317, que ligam todo o Acre, estão sendo restauradas, graças ao nosso trabalho diligente junto ao Executivo Federal. E o anel viário de Brasileia e Pitaçolândia abre a porta para o Pacífico. Eu havia feito um compromisso com cada criano em relação à ponte sobre o Rio Madeira. Constantemente visito o canteiro de obras para garantir que as obras não parem, porque essa ponte é um anseio dos que querem o desenvolvimento do Acre. Ana Amélia, senadora pelo Rio Grande do Sul. Para crescer mais, o Brasil deve eleger prioridades. Para isso, precisa conhecer a realidade do país. Na presidência da Comissão de Agricultura do Senado, trabalhei muito para a realização do Censo Agro 2017, que está coletando dados sobre a área rural em todo o país. Milhares de recenseadores já estão trabalhando para que tenhamos uma estatística bem atualizada da realidade da produção agropecuária brasileira. Outra prioridade é com a saúde das pessoas. Sou autora da lei que obriga planos de saúde a fornecer medicamento de uso oral aos pacientes de câncer e relatei leis importantes. Uma delas exige que o SUS inicie o tratamento em até 60 dias após o diagnóstico dessa doença. A outra lei obriga o SUS a, na mesma cirurgia, retirar o tumor e fazer a reparação da mama, poupando as mulheres de mais sofrimento. Blairo Maggi, ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. O campo é um dos melhores e maiores geradores de emprego e riqueza do Brasil. São mais de 19 milhões de trabalhadores rurais, 11 milhões deles agricultores familiares. Isso representa quase 20% da força de trabalho no Brasil. Por isso, no Ministério da Agricultura, estamos trabalhando muito para desburocratizar processos, incentivando ainda mais o agronegócio para aumentar a produção e as exportações brasileiras. Iracema Portela, deputada federal pelo Piauí. Dentre os tantos desafios que o Brasil nos impõe, Um é prioritário, o enfrentamento do uso de álcool e drogas pelos nossos jovens. Nós, progressistas, estamos trabalhando em políticas de prevenção e recuperação, apresentando propostas, acolhendo famílias e ouvindo estudiosos que se debruçam sobre o tema. Nunca foi tão importante participar, e é por isso que eu convido você, mulher, a colaborar ainda mais para fazer um país melhor. O Progressistas tem espaço para você e suas ideias. Rebeca Garcia, progressista do Amazonas. Transformação. Nesses tempos marcados por esta palavra, o Progressistas também se transforma para contribuir mais com o Brasil, buscando a transformação na educação, por exemplo. Queremos preparar a escola pública para um novo perfil dos jovens e crianças. Uma educação profissionalizante, que dê condições aos jovens de buscar o seu espaço no mercado. E claro, vindo do Amazonas, não posso deixar de lembrar que o futuro do Brasil passa também pelas questões ambientais. Sabemos da importância de gerar energia e progresso, preservando o meio ambiente e as pessoas. Arthur Lira, deputado federal de Alagoas. O Brasil é marcado por profundas desigualdades sociais. No Congresso Nacional, trabalho sempre em defesa de Alagoas, buscando soluções para resolver os graves problemas que o nosso estado enfrenta. Garantimos investimentos necessários ao desenvolvimento social e econômico, com verbas para infraestrutura, turismo, saúde e educação, visando a conquista diária de melhorias para Alagoas e, assim, proporcionar uma qualidade de vida melhor para a nossa gente. Sueli Campos, governadora de Roraima. Para mudar o Brasil, os progressistas entendem que devemos aproveitar nossas vocações. Estamos fazendo isso em Roraima, com resultados positivos na agricultura e na pecuária. Criamos o maior programa de regularização fundiária do país, favorecendo homens e mulheres do campo. Roraima hoje é área livre de aftosa com vacinação, garantindo a qualidade da carne e abrindo novos mercados. Esses avanços permitiram o aumento de investimento no setor primário e na indústria. Estamos gerando emprego, riqueza e crescimento. Ciro Nogueira, senador pelo Piauí, presidente do Progressistas. O PP mudou. Agora somos o Progressistas. Mais que uma mudança de nome, é o reconhecimento de que é preciso acompanhar os novos anseios da sociedade. Reunimos experiência e modernidade em um conceito ainda mais simples e dinâmico. O Progressistas abrange em diversas ações que buscam ajudar o país. E essas convergem para um só ponto, melhorar sua vida e a de todos os cidadãos. E foi isso que você viu no nosso primeiro programa com Progressistas. Brasileiros com pensamentos diversos, que assim como você, trabalham por um país melhor. E uma coisa temos certeza, da importância do diálogo e da troca de ideias. E é assim que vamos seguir em frente, porque é isso que o país precisa, progressistas, para melhorar o Brasil. Termina aqui, Rede Obrigatória de Rádio. Money, money, money! Fala aí, primos, tudo bem? Daqui a pouco, Primo Rico com Thiago Nigro na Energia 97. Money, money, money. Morde e assopra. Bom humor. Isso que isso não. Variedades. E entrevistas. É sério, isso não é brincadeira. Às 10 da manhã. Seja bem-vindo, viu, Domenico? Morde e assopra. A energia que te move pela manhã. Energia 97. Olá, sou Aldric Leiz, vereadora na cidade de Santos e presidente estadual do PP Mulher. Nós, mulheres, buscamos nossos direitos. Acreditamos que a educação é a principal ferramenta para alcançarmos a igualdade entre homens e mulheres na sociedade. O novo PP defende uma educação com qualidade e mais mulheres na política. Por mais mulheres na política, um novo PP está surgindo. Lei 9.096/95. Ei, você! Já experimentou a nova bandeja de amendoins da Santa Helena? Elas são irresistíveis. Todas são feitas com amendoins selecionados e embalados sem contato manual. Ou seja, ninguém toca no seu amendoim. As novas bandejas são muito práticas e deixam os amendoins fresquinhos e crocantes para você assistir os jogos do seu time, pro happy hour com a galera, pra festa de fim de ano, pro churrasco de final de semana. Nova linha aperitivos. Da plantação pra sua mão. Experimente. Um produto Santa Helena. O melhor do amendoim. VIPs para os melhores eventos. Baladas. Só aqui. Energia. Olá,

Tudo ótimo, muito boa noite a todos nesse feriado maravilhoso, que eu sei que hoje todo mundo vai sair, né? Quem não trabalha amanhã, quem trabalha também tá arranjando uma bela de uma desculpa pra tomar uma. É o melhor da House Music com Lucas Bochar na Picada da Energia. Hoje eu tô recebendo o Breno Rocha. Pra quem não conhece, Breno Rocha é um hitmaker. O cara tem uma música estourada com quantos milhões de plays, Breninho? Conta aí. São 2,5 milhões de plays. Só, né? Só. Isso só no Spotify. Eu, Cush, Breninho Miranda, fizemos essa música, estamos muito felizes com o resultado. E vamos que vamos. Obrigado mais uma vez, Energia 97, pelo convite. E vamos com tudo, que o programa vai ser legal demais. Qual o nome da música? Sede pra te ver. Mais um Night Sessions na programação. Segue, Lucas. Cause I don't wanna leave you lonely, but you gotta make me change my mind. I don't want no one to squeeze me, they might take away my life. I don't want no one to squeeze me, they might take away my life. I just want someone to hold me. Oh, when I rock you through the night. Thank you.